Depois então. seu sanguezinho contratinho aqui, a gente arranja espaço, se vocês querem. Tô de boa. Três palitos. Cara, D10. Continua. Vamos lá então, minha gente. Só pra ambientar vocês um pouquinho, né? Fazer o repeteco que eu fiz. Aquele resuminho do resumo que eu fiz ontem pra vocês. Deus foi, criou o mundo. E no início houve as batalhas primevas, que foram batalhas de Deus e os seus arcanjos contra a deusa da escuridão, Terron. Caramba. Tá me ouvindo aí? Sim. Tá. Teve o início do universo, e aí Deus, Yahvé e Terron eram as únicas duas coisas que existiam, sencientes. E ambos começaram a batalhar. E Yahvé criou os arcanjos, Terron criou os seus filhos, que, para simplificar para vocês, seria como se fossem os mitos de Cthulhu. Tá? São seres antigos e abissais, e que as pessoas enlouquecem só de olhar para elas. Tiveram essas batalhas primevas entre Terron e seus filhos contra Yahvé e seus arcanjos. Obviamente, Yahvé venceu, e aí teve o Fulgiston, que foi a criação da luz e a criação de tudo que nós conhecemos como universo. Deus então passou a criar todos os anjos, depois dos arcanjos, e os anjos eles foram divididos em castas, sendo que cada arcanjo se tornou o patrono de uma das castas de anjos, e também o chefe e o manda-chuva. Deus criou o universo, criou o mundo, criou a terra, criou os humanos, deu a eles o livre-arbítrio e foi descansar. Os anjos, os celestes, eles não têm livre-arbítrio. Eles são imortais, certo? Mas eles não têm livre-arbítrio. O que, que significa? Que você sempre segue a natureza da sua casta. Um querubim, que é um anjo guerreiro, ele sempre vai procurar resolver as coisas na base da pancadaria. Tá? É como se fossem as tendências do D&D. Mais ou menos como se fossem as tendências do D&D. Certo? Então, na maioria do tempo, você segue o que sua casta dita pra você. Você não tem o livre-arbítrio de falar, não vou mais ser um querubim, vou ser um artista, por exemplo. Diferente dos seres humanos, que eles têm esse livre-arbítrio, mas não têm a imortalidade que os anjos possuem. Tá? No lugar da imortalidade, os seres humanos possuem uma alma que é imortal. Que foi o último presente de Deus, que isso aí está ligado ao livre-arbítrio. Essa questão do livre-arbítrio e do paraíso ser entregue para o Jardim do Éden, né, ser entregue para os mortais, gerou muito ciúme entre os anjos, que consideravam que Deus estava louco por fazer aquilo, entregar sua joia aos mortais, aos humanos, que são umas cacas de criatura, né, que só fazem cagada. E isso aí criou-se dissidências, tá? Bom, primeira dissidência. Quando Deus criou o mundo e foi descansar no sétimo dia, Miguel ele assumiu o controle do céu. E aí ele entendeu que os seres humanos tinham pisado na bola com Deus e tinha que acabar com essa porra. E mandou os cataclismos, mandou dilúvio, destruição de Sodoma e Gomorra. E aí teve um dos querubins, o chefe dos querubins, ele ficou revoltado com isso, achou que estava errado, que isso aí não era vontade de Deus, e incentivado por Lúcifer, ele se rebelou. Quando ele se rebelou, ele caiu do cavalo porque Lúcifer dedurou ele para o Miguel, e aí ele e os seus 12 companheiros foram banidos para a Terra, para Haled. O nome desse anjo é Ablon, o anjo renegado. Renegado, né? Quem acha que Miguel matou Deus na nossa mão? As duas aqui levantadas. Eu sei a verdade, então eu não vou opinar. Fala aí, ele matou Deus, depois ele fala assim. Mas ela tá com uma mão levantada, a outra baixada, a linguinha de fora aqui. Zazita. Bom, Ablon e os seus. E os seus renegados, eles foram banidos para a terra. Eles não poderiam voltar para o céu nunca mais. E isso é o, e esse enredo é o enredo do livro A Batalha do Apocalipse, que é a história do Ablon, dos seus companheiros vivendo na terra e indo em direção ao Apocalipse. Tá? É, por outro lado, Lúcifer, ele traiu o Ablon para ganhar a confiança do Miguel, ficar amiguinho do Miguel, e ele próprio tramar seu próprio golpe. Ele fez isso, perdeu a batalha, foi banido para o Sheol, e aí surgiu o capeta e o inferno e os diabos, os demônios. Tá? Depois, Gabriel vai para a terra, e aí ele conhece Jesus Cristo e conhece os seres humanos e percebe que Miguel está errado. Aí Gabriel se rebela contra Miguel e aí começa uma batalha nos céus que dura até hoje, uma guerra civil. Hã? E aí tem essa guerra civil que dura até hoje no céu, que são os leais a Miguel e os rebeldes aliados a Gabriel. Turma que gosta de matar humanos e a turma que gosta de humanos. Certo? Os humanos, eles passaram a ser o objetivo principal das três facções. Quer dizer, os leais a Miguel querem exterminar os humanos. Os leais a Lúcifer querem torturar e corromper os humanos. E os leais a Gabriel querem proteger os humanos. Tá? Basicamente é isso que vocês têm que saber, assim, no geral. E existem representantes das três facções na Terra convivendo com os seres humanos, interagindo com eles, por objetivos mais escusos e mais diversos possíveis que vocês possam imaginar. Tá? É importante, todos vocês nasceram pelas mãos de Deus e Yahvé, e todos no mesmo momento, tá? Quer dizer, na mesma época, na aurora dos tempos. No sexto dia. No sexto? No quinto ou no sexto, sei lá. Mas foi antes do sétimo dia. Tá? Então vocês nasceram, conheceram Deus, vamos dizer assim. Tá? Então vocês surgiram todos juntos. Então tem grande possibilidade de vocês se conhecerem sim, terem sido até amigos, antes de ter a guerra civil e antes do Daniel Morningstar cair para o inferno, por exemplo. Vocês podem ter relacionamentos entre vocês, inclusive. Tá? Inclusive dívidas entre um de um contra o outro. Estão me ouvindo ainda? Aham. Uhum. Ok. Que mais que eu preciso acrescentar? Eu acho que é só isso. As castas vocês viram quando criaram os personagens, vocês têm uma noção mais ou menos de como funciona cada uma e principalmente como funciona a casta de vocês, que eu acho que é mais o principal, né? Só para dar um pouco mais de ênfase para vocês, os Beliais, que é a casta do Ariel, e os Elohins, que é a casta da Tamires, eles são anjos e, no caso, demônios, né? Anjos caídos, que passaram muito tempo na Haled e aprenderam a se misturar com os seres humanos, aprenderam o modo de vida dos seres humanos, então eles estão extremamente, totalmente adaptados ao convívio com os seres humanos e à vida no mundo, certo? Já os Hashmalins, eles são assim mais frios, mais pragmáticos, e eles cuidam de punir os seres humanos que são malvados para que eles aprendam a lição deles. Tá, então eles são torturadores e, assim, no caso dos Hashmalins aliados a Miguel, os caras são um tipo de torturadores da ditadura militar mesmo. No caso dos Hashmalins ligados a Gabriel, eles mudaram um pouco o jeito deles de ser. Né? É. Mudaram um pouco o jeito deles de ser para se tornar mais, assim, guias da humanidade. Certo? Dúvidas? Uhum. Bom, como tínhamos dito, então, essa aventura se inicia no ano de 2015, ou seja, no nosso passado, não tão, tão distante assim. E eu vou pedir para vocês primeiro determinem rapidamente se vocês têm algum relacionamento entre vocês. Primeiro, se vocês já se conhecem, ou seja, se vocês sabem o rosto de um e do outro, sabem a forma do avatar de um e do outro, e sabem o nome um do outro. Segundo, se a ligação de vocês vai mais do que esse conhecimento, assim, conheço só de vista, e se vocês tiveram algum relacionamento, a nível de amizade, de servir junto no mesmo pelotão, participar de uma mesma missão, e tudo mais. Ah, esqueci, antes de vocês dizerem isso. Vocês não têm libido. Tem, anjos não têm libido, e... Tem libido. Anjos não. Tem. Anjos não têm libido. Porém, quando os anjos eles vão para Haled, eles assumem corpos feitos de carne. E aí eles estão sujeitos a todos os malefícios e benefícios da carne. Ou seja, em determinados momentos vocês vão sentir fome, vão sentir sede. Em que momentos são esses? Quando vocês estão sofrendo dano, por exemplo, num deserto, vocês vão precisar de água para restabelecer a saúde física do avatar de vocês. Quando vocês são feridos, para os seus avatares se curarem, vocês precisam dormir e se alimentar. Tá? Basicamente isso. Uma outra coisa. Magia. Vocês viram no livro que tem seres humanos também. O jogo ele foi inspirado em D&D 5ª edição. Ele segue as mesmas regras de 5ª edição, salvo pequenas modificações. Entre elas, os anjos. Eles têm uma evolução de nível diferente dos seres humanos. Você tem só 6 níveis. Tá? Vocês estão jogando no terceiro ciclo, que equivale ao 9º nível de personagem. Tá? Os poderes que vocês usam são equivalentes a magias, porém eles consomem pontos de aura, que é o que vocês têm aí, então vocês têm uma liberdade maior para manipular e trabalhar os seus poderes. E os seres humanos, eles têm magia, eles utilizam magia, porém as magias dos seres humanos, a maioria delas, não afeta os celestes nem os infernais. Tá? Magias de conjuração, de abjuração, de encantamento, não lembro todas de cabeça aqui, mas transmutação, mais coisas que vão afetar diretamente vocês, por exemplo, se eu tentar enfeitiçar um de vocês com um ser humano comum, se eu tentar usar uma magia de banimento, hold person, esse tipo de coisa, ele falha automaticamente em vocês. A menos que a pessoa que conjure isso em vocês seja um ser planar, um ser etéreo, que foi a coisa que eu esqueci de falar, que eu vou comentar agora, tá? Ou a menos que a pessoa que esteja conjurando isso tenha algo de vocês. Esse algo pode ser uma pena, um fio de cabelo, um pedaço de roupa, uma gota de sangue. Coisas pessoais assim fazem com que vocês não apenas sejam afetados pelas magias, como tenham desvantagem para resistir a essas magias, entenderam? Uhum. Tá, e agora o detalhe importante que eu esqueci. Quando Miguel ele assume o comando do céu, ele faz uma campanha de eugenia, que significa exterminar os seres humanos e exterminar tudo aquilo que não é anjo. E o que não é anjo nessa mistureba também? Você tinha os seres humanos na aurora dos tempos e tinham animais, certo? E você tinha espíritos. Tanto de seres humanos quanto outros espíritos diversos, tá? Esses espíritos, eles são conhecidos como como etéreos, seres etéreos, e aí estão inclusos fadas e criaturas do tipo, certo? E esses espíritos, com o tempo, conforme a humanidade foi desenvolvendo e a sua civilização e crescendo, os seres humanos eles passaram a criar as suas próprias religiões. E eles passaram a adorar esses espíritos etéreos como se fossem deuses. Isso é um aspecto muito legal da tetralogia do Edward Spohr, que ele conseguiu mesclar todas as mitologias num mundo só e todas elas conviverem. Então, por exemplo, Zeus e os olimpianos, o panteão celta, por exemplo, o panteão egípcio, todos eles existem. Só que o que são eles? Eles são entidades etéreas, do plano etéreo, e por terem desenvolvido um poder grande, por adoração dos seres humanos, eles atingiram o status de deuses, como se fossem deuses menores. Então essas entidades elas são poderosíssimas, O poder dela se rivaliza com o dos anjos ou dos arcanjos. E quando Miguel foi nesse plano de fazer a eugenia dele, um dos povos que eles foram atacar foram os povos etéreos, para banir os falsos deuses. Então houve um evento chamado de Guerras Etéreas, em que os anjos travaram guerras contra esses falsos deuses e tomaram um pau lascado dos seres etéreos. Os anjos eles apanharam feio até que eles desistiram da guerra e fizeram um acordo. E aí os seres etéreos eles recuaram de volta para o plano etéreo conforme o tecido da realidade foi se adensando. Tá? Então é muito difícil você encontrar seres etéreos hoje em dia, porque a tecnologia e a cidade e a consciência dos seres humanos adensou esse tecido da realidade. O que é esse tecido da realidade? Dizem que quando Adão e Eva despertaram a consciência, para protegê-los dos seres que vêm do etéreo e além, criou-se esse tecido da realidade, que é uma película, é uma membrana que separa o universo em planos distintos. Antes não existia separação. Então o espírito ele transitava normalmente e podia interagir com um ser humano, podia enxergar e ser enxergado por um ser humano. Quando houve esse despertar da consciência da humanidade, surgiu essa película e aí eles passaram a ficar, os espíritos, por exemplo, a ficar do outro lado dessa película. Tá? E conforme a humanidade foi avançando sua civilização rumo à tecnologia e se distanciando do mundo natural, né, da magia, por assim dizer, essa película ela foi se espessando, foi ficando cada vez mais grossa, tá, até chegar nos dias de hoje. Essa película, para vocês saírem do plano espiritual, saírem do céu e irem para a Terra, vocês precisam cruzar essa película. Vocês gastam pontos de aura para cruzar essa película de acordo com o nível de espessura dela, que vai de menos 2, menos 1, 0, 1 e 5. Tá? Nível menos 2, eu não vou olhar no livro agora, tá? Mas nível menos 2 são pontos, são vértices, são pontos onde os mundos eles se cruzam, eles se conectam. Certo? Existem os vértices, que é um ponto em comum, que é aberto para todos os planos. Existem os vórtices, que são túneis, que aí você pode cruzar de um plano para o outro sem custo de ponto de aura, nada. Você é uma abertura, tá? Vamos dizer assim, um portal. Existem santuários, que são locais onde o tecido da realidade ele é tão fino, ou quase negativo, ou quase zero, né? Que você consegue cruzar o tecido facilmente. Tá? E o que incluem esses santuários? Né? Locais santificados, tipo templos, regiões naturais assim tocadas. São locais onde a película, o tecido da realidade é muito fino. Tá? Locais naturais comuns, tipo uma floresta, o tecido ele é bem fino também, mas não tanto quanto se você estivesse em um santuário. E locais urbanos, por exemplo, numa cidade grande, aí tem nível de tecido 5, tá? É muito difícil vocês conseguirem cruzar o tecido da realidade ali. Vocês são anjos, são demônios e todos vocês têm asas. Porém, as asas de vocês, vocês só conseguem manifestar ou fora da Haled, no planetério, no Sheol, que é o inferno, ou nos paraísos, no céu, tá? Ou se vocês estiverem dentro de um santuário. O santuário é o único lugar na Haled onde vocês conseguem manifestar as asas de vocês. Qualquer outro lugar que vocês forem e tiverem de asas, a asa vai queimar, a menos que vocês a dissipem voluntariamente, né? A asa vai incendiar e vai causar dano de fogo em vocês. Tá? Entenderam? Uhum. Dúvidas? Não. Então, beleza. Jeff. Então, com base nisso, vocês podem definir agora suas relações, vocês já têm um background grande, pode falar. Só uma questão, quantos pontos de aura eu tenho? Você é qual que é? Que é? Meu, Ariel, é 15. 15? Ele é a mesma casta que eu. Quanto posso marcar isso? É, other resources. Deixa eu ver na ficha. Tem que ver lá no Demonião. Belial. Não é Edmarca. É na tabela? Embaixo de Farnes tem a personalidade, ideais, ligações e Farnes. Embaixo tem Classic Resort. Ah, tá certo. 15, né? Beliais. Ciclo de personagem 3. Você tem 18 pontos de aura, Ariel. 18? Igual eu. 18? Caramba. E a magia eu gasto ponto de aura igual ao nível da magia, né? Depende da magia. Igual ao nível da magia, maioria, e tem descrições adicionais em cada uma. Não é porque nível 1 não gasta. A de nível 1 não gasta, verdade. É, tem que ler certinho cada habilidade, porque cada habilidade vai estar dizendo quanto que gasta, não é fixo. Isso, não é fixo. Ou depois você manda pra mim, tá, todas as habilidades, print, eu não tenho. Você não escreveu aí? Não, é porque... Eu não tenho o livro dos demônios, tem? Não, mas... No PDF tem os poderes, Ariel. Tem todas as divindades que vocês têm acesso, tá naquele PDF que eu mandei. Então, lá ele não vai ter as características especiais dos demônios, mas tem todo o genérico, né? Pontos de aura e os poderes e tudo mais. Os poderes tem todos lá. Tem todos lá. Pode pegar por lá, abre o PDF, dá um buscar, você acha facinho e aí tem tudo. Beleza. Beleza? Uhum. Bom. Então, vamos lá, rapidinho, dê um background assim, resumido de vocês, se vocês têm relações entre si, quais relações entre si. Só é para eu saber onde vocês estão e o que vocês estão fazendo. Podem começar, fiquem à vontade. Começa aí, Tamir, já tem mais experiência que nada. Vocês querem que a gente se conheça ou não? Ah, se você quiser me conhecer, eu sou um ator. Alguém vai querer me conhecer? Provavelmente ela conhece, porque ela tem... Eu posso conhecer desde antes de você cair, meu bem. A gente pode conhecer desde antes de cair, se quer ser feito. É melhor. Então bora, sai então. Eu sou uma pessoa mais reclusa. Essa é a primeira vez que eu tô pisando fora do céu, se for fora do céu. Isso é bom. Isso é bom não pra ele. Gosto de ouvir isso. Vai lá, comecem. Ah, então tá. Nasci e tô aí, né? Eu acho que ela é assim. Eu conheço a Tata, porque Tata, você é do pessoal que gosta dos humanos, né? Isso. Tá, posso ajudar vocês? Não. Pode. Brad, dê seu voto. Posso ajudar ou não? Pode. Obrigado. É porque eu falei não aqui, Brad. Ah... Vamos lá. A Aurora dos Tempos. Vocês se conheceram na Aurora dos Tempos? Quando Deus criou todos os anjinhos fofinhos, penuchinhos? Ô, Jeff, só uma questão. Eu, como demônio, eu tenho que não gostar de humanos? Não. Não. Então eu gostava só dos humanos. Então acho que eu sou mais perto do Tamiris, porque o Tamiris é o pessoal que gosta de humanos, né? Sim. Os demônios, eles gostam de corromper os humanos, Ariel. Mas não significa que eles odeiam eles. O intuito dos humanos é corromper os humanos, porque é legal, porque isso é vantagem para os demônios, e porque você ganha exércitos para Lúcifer. A rebelião de Ablon contra Miguel foi que Miguel estava indo contra as ordens de Deus e matando seres humanos. A rebelião de Gabriel tem o mesmo teor. A rebelião de Lúcifer, não. Lúcifer falou, Miguel é um merdeiro e eu vou assumir o controle dessa porra. Concordo. Foi uma briga por poder. Quem não concorda que Miguel é merdeiro, gente? Hã? Miguel é merdeiro, todo mundo tá vendo isso aí, porra. É. Golpista. Tá, quando os anjos surgiram e logo em seguida Deus foi dormir e as castas foram separadas e Miguel declarou guerra aos humanos. E aí todo mundo participou dos cataclismas, inclusive vocês. Houve os cataclismas, houve perseguição aos humanos e estava todo mundo sob as ordens do Miguel naquele momento. Até então não tinha nenhum racha no céu. Qual que era o posicionamento de vocês nessa época? Vocês estavam a favor de Miguel achando que ele estava fazendo certo, iludidos. Vocês estavam a favor de Miguel achando que ele estava fazendo certo, morram humanos, morram. Ou vocês estavam contra Miguel achando que aquilo ali estava errado e brotando a sementinha da discórdia dentro de vocês. Contra Miguel. Eu já tinha a sementinha já. Você já tinha a sementinha. Já. Já eu era contando. A favor de Miguel, porque todos os humanos que vinham para a nossa sessão para ser torturados, eu enxergava um grau de maldade que era inato aos humanos. Então eu achava que eles não prestavam nem se quisessem. Ok. Os anjos costumam se referir, principalmente os de Miguel, aos humanos como macacos de barro, coisas assim bem pejorativas. Só para situar e dar uma reforçada nessa ideia aí. Então, beleza. Bom, tempos depois, Ablon, o primeiro dos querubins, ele se revolta contra Miguel. E aí, Ablon é banido para a Terra. Qual foi a reação de vocês quando Ablon e os seus anjos renegados foram banidos? Vocês gostaram? Vocês não gostaram e comentaram com alguém? Ou vocês acharam que não estava errado e ficaram quietinhos na de vocês? Não gostei, meti a boca no trombone. Não gostei o quê? E meti a boca no trombone. Meti a boca no trombone. Ok, foi nesse momento então que Lúcifer viu em você um potencial aliado e trouxe você pro lado dele e falou, tem razão. Miguel tá errado, a gente precisa fazer alguma coisa, eu conto com você. Foi aí que Lúcifer te pegou. Tamo junto. Aquele cara matou Deus, vou matar ele. Quem mais? Não, eu achei que foi certo. Ó o Minion aí, ó o Minion. O Brad vai ser sim para todos. Sim para todos. Esse gado de Miguel depende. Aí. Depende. E você, mano? Eu não gostei. Curtiu o que eles fizeram, não. Mas também me interessei em conhecer a Terra. Como seria essa experiência de, tipo, viver com eles, saber como eles realmente são. Tá, você desconfiou que tinha alguma coisa errada e foi. Vamos ouvir o outro lado, então. Legal. Beleza. Muito bom. Aí depois surgiu a criança escolhida. O Avatar. Não o da Seta Azul. Jesus. Filho Jesus! Não, antes disso, teve a rebelião de Lúcifer, né? É. Rebelião de Lúcifer. O Ariel, a gente já sabe, lutou ao lado de Lúcifer e se fudeu, né? O Brad, a gente sabe que estava no céu, porque é a primeira vez que ele vai para a Terra. Falta só saber a Tamiris o que ela estava fazendo durante a rebelião de Lúcifer. Já estava na Terra e pouco se fudendo para os arcanjos. Pouco se fudendo. Se fudendo dos arcanjos. Ok. Quando você soube que os seguidores de Lúcifer caíram e foram banidos para o Sheol? O que vocês fizeram? Já volto, vou pegar água, pera um segundo. Foi um tipo, foda-se, já vai tarde, ou vocês entraram em contato com algum deles? Pra ouvir o outro lado de novo. Não, eu só quero saber quem que da minha casta caiu, eu quero saber quem foi o trouxa enganado por Lúcifer. Saber de pegar a lista dos nomes ou saber de ir ver quem foi? Não, ir ver não, não quero ver não. Tá, ok, pegou só a lista de quem só caiu. Só a lista de quem caiu. Beleza. Eu me mantive neutro, porque nessa guerra entre si eu não tinha lados, porque era só briga por poder. Então eu tava ferrando. Voltei, gente. Certo. O que eu perdi de onde aí? O que eu tenho que falar? Nada, você nada. Você foi banido nessa hora. Nada por enquanto. Nossa, cuzão. Você já sabe esse posicionamento. Durante as guerras contra as guerras etéreas, contra as fadinhas. Eu acho que isso foi antes da queda de Lúcifer, se eu bem me recordo. Vocês lutaram, vocês participaram pra matar fadinhas? Ou não? Não. Não? Não. Não? Não. Tudo qual a aí do Miguel. Ok. Você já estava na Terra durante as Guerras Etéreas? Se eu pudesse, eu já estaria lá há muito tempo. Eu já tava, eu acho. Nasci só aí na Terra. Acho que não. Você cai com Lúcifer, você cai depois. É, cai depois e você também, porque você foi depois do Ablon, né? Eu não sei teoricamente se seria depois, porque eles não mandam os Elohims antes? Não lembro. Se eu não me engano, eles mandam bem antes os Elohims. Não lembro. Ok, gente, já tô familiarizado com as minhas marias. Bom, então tá delineando o seguinte, que vocês se conhecem só de vista. Tá? Okay. E vamos lá. Aí tivemos uma Elohim que foi pra Terra conviver com os humanos, um Belial, um Elohim que caiu e virou Belial, virou um demoninho, e um Hashmalim que ficou no céu o tempo todo, certo? Durante o período em que você estava na Terra. Tá? Antes disso. Oriel, em que momento que você resolveu ir para a Terra? O que te levou a ir para a Terra? Calor de... O que me levou? Ah, eu vi que o Miguel tava querendo muito matar os humanos. Pensa o seguinte. Se ele quer matar os humanos e ele matou Deus, quer dizer que ele, os humanos podem ser uma coisa boa pra gente. Então eu vou converter os humanos pro nosso lado pra nos usar as armas contra Miguel. Então tá certinho, esse é o plano, entendeu? Tô ali pegando mais gente. Então você começou a bater palma nas casas das pessoas domingo de manhã e perguntar se elas querem ouvir a palavra do... Beleza, certo. Isso foi há tempos atrás ou recente? Isso foi há tempos atrás. Tempos atrás. Então corre grande risco de vocês dois terem se encontrado nesse meio bem tempo. Provável. Tá? De vocês dois terem se encontrado. Ah. Eu só queria... Sabe aquela moeda que eu tenho? Aham. Eu queria, tipo, antes de começar, porque eu já quero sempre ter com ela uma magia feita nela. Tudo bem? Não. Então tá, então vou começar fácil. Como isso? Não, é uma magia que eu posso fazer aqui de pegar umas alminhas. De pegar umas alminhas? É de primeiro nível. É zero, custo zero. Ah, então pode fazer assim. Mas isso tem duração permanente? Tem. É? É, contra o humano tem. Tá, então, se ele tem duração permanente, tem custo zero, então pode estar ativo na sua moedinha, assim, sem problema. É, então vou sempre ter aí um... Pode ser um humano qualquer, tá? Eu preciso pegar um humano meio burrinho, tá? Na verdade, você sempre vai ter um humano na moeda, é isso? Isso, eu quero ter um humano de... Eu escolhi um que eu falei, porra, esse cara aqui é burrinho. Eu vou estar na moeda. Ok. Beleza? Só isso. Beleza. Quis um burrinho só pra sempre sair coroa. É. Pensa que me engana, né? Beleza, fechou. Então tá, então tem grandes possibilidades de vocês terem se conhecido na Terra, os dois. Então, com exceção do Brad, que vocês conhecem ele provavelmente só de vista, que tá chegando na Terra agora, tá? Mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar da relação de vocês dois? Gostaria de acrescentar que eu não sou contra demônios. Ok. Tá, não, acho que eles só foram enganados. Beleza. Por alguém que era uma lábia muito boa. Beleza. Então vocês têm até um certo relacionamento. Vocês já saíram pra beber problema. Juntos, sem problema. Por que não? Tipo. Belas maldições. Ô, Jeff, só pra deixar claro, essa magia é de segundo nível. Só que eu gasto só 2 pontos de aura. Assim que eu fiz ela, eu posso ficar com a alma na minha posse, minha, assim, por um dia, ou eu posso colocar no objeto. Se eu colocar no objeto, aí é indefinido. E aí é que fala até que posso ter uma coleção de almas. Certo. Beleza? Beleza. Ô, Brad, você tem alguma ideia já pré-concebida do porquê você está na Terra? Ou ainda não? Por livre, por espontânea vontade, não. Eu não... Não queria estar lá. Certo. Mas. Aí okay. Fica. Vê se você tem algum motivo. Alguém mandou. Miguel. Ele pode ir atrás de alguém específico. Certo. Bom, vamos dizer assim: você tem uma presa pra caçar. Pra punir. Uhum. Tem alguém que cometeu muitos pecados. Fez muita merda. Blasfemou muito contra Deus. E você tá atrás dessa pessoa. O nome dele é Bolsonaro. Então você tá caçando essa pessoa. Então você tá na Terra aí alguns anos, sei lá, meses, numa investigação contra essa pessoa. Tá? Uhum, meses. Meses, beleza. Meses. Bom, você está nessa investigação, meses. A Tamir está no mundo já há eras. O Ariel já há, vamos pôr, há décadas ou séculos? Ah, tô há séculos. Há séculos, tá aí no mundo há séculos, convivendo com seres humanos também, certo? Vocês dois já se cruzaram, já se trombaram diversas vezes, certo? E existe na Haled meio que uma trégua, tá? Entre os anjos, os demônios, os lealistas e os rebeldes. Existe meio que uma trégua na Haled. Tanto é que eles recolheram todos os agentes que eles tinham na Haled, só alguns que receberam permissão para ficar, que são os Elohins. Alguns receberam também, ficaram por conta. É, e os Elohins, eles podem ficar por conta, independente disso, porque eles conseguem camuflar a aura deles e serem indetectáveis. Ninguém encontra eles, certo? Os demônios estão aí desde sempre, ninguém barra eles, né? E um ou outro agente secreto, vamos dizer assim, que vai para cumprir alguma missão específica na Haled, que é o caso do Akumu. Certo? Vocês vivem no mundo e só que vocês vivem incógnitos, certo? Vocês não revelam assim para todo mundo quem vocês são, nem poderiam, porque a maioria das pessoas não acreditaria, e isso traria sérios problemas para vocês se vocês se revelassem abertamente. Tanto porque agentes de uma facção, uma das outras duas facções rivais, poderia encontrar vocês e exterminá-los, ou isso interromper a trégua que existe, quanto vocês poderiam ser ameaçados pelos próprios seres humanos, que não iam ver com bons olhos assim um ser celeste ou um ser infernal caminhando no meio deles, e isso poderia trazer sérios problemas para vocês. Então vocês cumprem suas missões, suas tarefas sempre com a maior discrição possível, o mais oculto possível, tá? Acontece que, por estarem há muito tempo na Terra, vamos por aí milênios na Haled, tanto o Daniel, é Daniel? Eu. É, tanto o Daniel quanto a Tamiris, que não tem nome ainda. Mary. A Mary? Mary. Infesto. É Meryl mesmo do Pokémon? Não, é Mary. Ah, tá. Não, é Meryl. Mary Jane Watson. Quanto a Mary Jane aqui, beleza, foi. Ah, vou botar os nominhos de vocês aqui nos tokenzinhos. Quanto a Mary, vocês já se cruzaram diversas vezes aí, por estarem há tanto tempo no mundo, tá? E o Akumu, que chegou um pouco depois na Haled, tá assim meio que cagando e andando pros humanos, né? E você teve um pouco de dificuldade no começo para se adaptar ao mundo, tá? O que significa que durante um bom período de tempo você andou com sua aura exposta. O que é natural pra mim, eu não consigo desativar a aura do medo também. É, então. E isso facilitou com que você fosse detectado, tá? Ou seja, tanto o Daniel quanto a Mary perceberam a presença do Akumu, tá? Quando ele chegou na Haled. Vocês estão numa região próxima, vamos dizer aí que vocês falem um continente. Antártida. Porra! Então os três lá na Antártida e os pinguins, beleza. Fala isso aí, né? Antártida não, né, caralho? Oceania. Europa. Oceania, ok. Vocês estão na Oceania. Caralho, perdão. Vamos fugir um pouco de espaço também. Bom, vocês estão na Oceania. E... Puta que merda, bem longe, né? Oceania, Oceania, não tem coronavírus lá, de boa. Sucesso, poderia até rolar em 2020 agora. Bom, vocês estão na Oceania e quando o Akumu chegou ao continente, quando ele cruzou o tecido, vocês imediatamente perceberam a presença dele, não estava distante de onde vocês estavam, e vocês sentiram a presença de um Hashmalin chegando a Haled. Certo? Obviamente vocês ficaram curiosos dessa presença tão incomum no mundo e foram tentar saber pelo menos o rosto dele, saber quem era que estava lá. Certo? Aí se vocês tiveram contato ou não com ele, aí eu deixo para vocês decidirem agora. É, quem tem decisão são vocês, eu tô aqui. Deram um oi para ele ou não? Bom, não? Par sim, um par não. Sim. Ah, você deu um oi pra ele, então. Eu dou. Beleza. Então vocês se conheceram, pelo menos se cumprimentaram. Então vocês sabem quem é um e o outro, e vocês sabem mais ou menos onde vocês estão, certo? E sabem que são inimigos. Então vocês se olharam, se cumprimentaram e se colocaram em postura defensiva. E cada um foi cuidar dos seus negócios, tá? Eu tô sorrindo, velho. Bom, algum local específico da Austrália? Da Oceania? Sydney, pronto. Cidade bonita. Pode ser. Chama atenção. Nova Zelândia. Toca de Hobbit. Nova Zelândia. Toca de Floresta do Sobeton. Bom, vocês residem em Sydney, Austrália. Tá? Já faz um bom tempo aí, vários meses. Já tá pra completar um ano que o Akumu chegou. Certo? Nenhum de vocês interferiu com o outro nesse meio tempo, prejudicando as atitudes do outro. O Akumu concentrado na sua investigação em busca do seu alvo. Epa! Hoje é semana, eu coloquei um pessoalzinho pra descobrir quem que ele tava querendo. Quem que ele tava querendo? É, exato. Quer saber o que ele veio fazer aqui, pô. Okay. Chega aí, aí, sei lá quem, pô. Quero saber o que tá rolando aqui na parada, pô. Então, beleza. Joga um teste de investigação. Tem investigação nessa ficha? Então pode jogar um teste de investigação aí, representando seus enviados pra gente descobrir. Uia! Tá certo? Deu certo? Eu joguei de novo. Por que você jogou com vantagem? Mas foi bom o teste. Não sei. Desativa vantagem aí, mas mesmo assim foi bom o teste. O 18 já é o suficiente. Desativa, onde que é? Eita, você vai na ficha base, aí tem lá vantagem, normal, desvantagem. Na engrenagem, vai ter na tabela da direita, a primeira linha ali, ó, low queries. Aí vai, no seu tá, always low advantage. Ah, tá. Ok, beleza. Ah, achei. Isso mesmo, boa. Valeu, Bruno. E lembra de ligar os dados 3D, porque no novo jogo tá todo mundo sem dado ainda. Ah, é, como é que faz? Na engrenagem, outra aí tem a 1, 2, 3, 4, quinta e sexta opções. Você ativa as duas. E automática no low. Tá, beleza. Peraí, que tem muita coisa. Bom, procurando aqui muita coisa. Daniel, o que você sabe é o seguinte: ó, ele tá em busca de um ser humano, um profanador. Você não tem o nome desse profanador. Sua investigação não conseguiu o nome do profanador em busca do qual ele está, certo? Mas você sabe o seguinte, é alguém que mexe com magia negra. Eita. Opa, do céu, vamos procurar esse cara aí. É, alguém que mexe com magia negra. Alguém que com certeza tem que ser punido por um racho malinho. Ô Jeff, espera lá, como é que eu faço pra conversar com o pessoal da magia negra aí pra descobrir quem quer? Porque eu quero tirar esse cara daqui. Vamos salvar esse soldado de Lúcifer. Ai, ai, ai, ai. Tá, você tem. Não existe ocultismo, né? Arcana. Arcana tem. Deixa eu ver se seria arcana. Joga arcana. Ih, deu ruim. Beleza. Tá. O que você sabe? Existem alguns feiticeiros menores, alguns magos menores, que faz umas magiazinhas assim, uns vuduzinhos daqui e dali, tá? Mas assim, são seres insignificantes, eles não conhecem a verdadeira magia que foi criado tempos atrás pelos Atlantes e pelos Enoquianos, certo? O que você sabe é o seguinte, existe uma única feiticeira dessa época, pré-dilúvio, que sobreviveu. É pré-dilúvio, né? É pré-dilúvio, pré-dilúvio. Existe uma única feiticeira pré-dilúvio que sobreviveu. O nome dela você sabe, porque o nome dela é famoso. Porém, ninguém nunca sabe o paradeiro dela. O nome dela é Shamira. E ela é a feiticeira mais poderosa que existe. E até onde você sabe, não sobrou nenhum outro. Caralho, tá. Só tem um alvo. Ok, Jack. Eu vou colocar minha rede atrás dela. Tá. Eu vou revelar aqui o nome do seu alvo, Gui. Mas vocês não sabem, Yon. Tá, manda mensagem. Eu posso mandar só pra você. Vou te mandar no WhatsApp. Beleza. Vou te mandar só o nome do feiticeiro. Desse é o Minster. Arcanista. É o Minster. É o Minster, não, boa. Não, o Minster é legal. Se fosse, seria o Mordenkainen, que é mais cuzão. Não, o Minster é cuzão pra caralho também. Não é nada. Vocês vão conhecer. Bem, chegou, beleza? Esse é o nome do feiticeiro que da pessoa que você está caçando. E assim, nas suas investigações até agora, você encontrou assim... traços de passagem de alguém de grande poder, tá? Mas não foi identificado para você se era essa pessoa que você está caçando, se era alguma outra pessoa, tá? Mas no meio desses rastros que você procura, você encontra algo que denuncia que talvez seja de fato a pessoa que você está buscando. Porque no meio do caminho dessa pessoa, você encontrou celestiais mortos. Tanto leais a Miguel, quanto leais a Gabriel. O cara é contra o anjo. Gostei, hein? Gostei do pessoal aí, quem que é? Vou dar balinha pra ela. É coisa ruim. É, isso você sabe, tá? Enfim. Você tá na sua caça, procurando esse profanador. O Daniel, ele tá curioso, sabe, querendo saber o que você quer, e em busca do seu alvo para protegê-lo e não abatê-lo. Afinal, é um recurso importante pro Mestre Lúcifer. E, enquanto isso, a nossa amiga Mary tá vivendo a vida dela comendo hambúrguer nesse momento. Basicamente. Não é vegano. Não é um anjo vegano. Não é um anjo vegano. Tá? Ela come carne humana, né? Eu sou um anjo boêmio. Come carne humana. Se fosse Miguel feio, hein? De anjo no café da manhã. Bom, no meio desses seus afazeres, tá? Daniel, você tá... Quer descrever onde você está? É início de manhã em Sydney, Austrália. Onde você está? O que você está fazendo? O senhor já disse que está comendo hambúrguer. É café da manhã, pode ser? Não. É almoço. Bom, Jack, eu estou num hotel caro, provavelmente, com vista do Teatro de Sydney. Certo. Estou tomando café da manhã, olhando o Teatro de Sydney. Ok, num hotel caro, beleza. Akumo, o que você está fazendo e onde você está? Estou provavelmente naquelas pensões abandonadas. Que ninguém vai. Ok, o albergue do filme de terror. Né? Estou lendo o jornal em busca de notícias estranhas que possam ter acontecido aqui nesse tempo, nessa semana. Ok. Beleza. Perfeito. Vocês conhecem alguma outra cidade famosa da Austrália? Tem Melbourne, Canberra, Washington. Tem um Washington lá também. Melbourne. Deixa eu dar Melbourne uma consultada aqui nas cidades da Austrália. Bom. Início do ano? Primeiro trimestre? Segundo trimestre? Pode. Porque pode estar tendo uma corrida de Fórmula 1. Vou lá pra ser corrido. Ah, corrida de Fórmula 1. É. Deixa eu consultar aqui só para ver se eu mudo minha ambientação. Sydney é muito grande? É? Sydney é muito grande? Não, não é isso. É que a aventura originalmente se passaria em outro local. Eu quero ver se eu mantenho. Você devia ter dito onde é que era, né? Vocês. Onde vocês estão. Aí, a gente escapou de caçar pinguins. Sydney. Melbourne. Newcastle. Qual que é a capital de lá mesmo, né? Canberra, né? Engraçado que o capitão não aparece no mapa. O relacionamento acertou, hein? É público. Acertou, hein? Ok. Essa aqui parece legal. Bom. Pensão barata, forreca, lendo jornal. Lanchonete, comendo hambúrguer? Pode ser. Sua janta, né? Almoço. E hotel chique em Sydney, Austrália. Vocês estão cuidando dos seus afazeres, tranquilamente. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Chegou a minha sobremesa? Vocês estão cuidando dos seus afazeres, normalmente. Ok. E aí, na porta de cada um de vocês, vocês escutam 3 batidas. O que vocês dois fazem? Não, você tá na lanchonete, não tá? Não se importa, na lanchonete só bater pra você, né? Vocês estão no... Você não sabe se a lanchonete é minha. Vocês estão nos seus apartamentos, na pensão e no hotel, respectivamente, e aí batem na porta de vocês. O que vocês fazem? Eu vou ter o cofre, digito a senha, pego a bifola, põe no cofre atrás do corpo e vou pra porta. Vai até a porta? Certo. Akumu? Eu pego a minha cimitarra, que está na cama. Ok. Deixo ela escondida atrás de mim e vou lentamente para a porta. Ok. É tipo um sabre de luz, né? É tipo um sabre de luz, não? Não. Ok. Vocês dois vão para a porta e vocês percebem o seguinte. Quando vocês chegam diante da porta, um bilhete foi passado por debaixo da porta. E você, enquanto você está almoçando seu hambúrguer e finalmente chega a bebida que você pediu, seja lá qual for, tá? Quando a garçonete ela tira a bebida da bandeja e ela coloca em cima da mesa, o copo ou taça. O passarinho está cagando? Não, ele está comendo ração. Aqui, maluco. E coloca assim em cima da mesa a bandeja. Quando ela coloca a bandeja em cima da mesa e desliza na sua direção o seu copo que está em cima de um prato, um pires grande, quando desliza esse prato, você vê que debaixo do prato surge um bilhete. A garçonete põe na mesa para você e fala, bom apetite. Se vira e sai. É para você comer o bilhete, viu? Já vi esse vídeo. O que vocês fazem? Veio o bilhete. Discretamente. Uma olhadinha discreta? Isso. Vocês dois? Eu sigo. Ah, tem magia, beleza? Alguma coisa assim? Pegar. Foda-se. Também olha. Pegou o bilhete? Pegamos. Abriram o bilhete? Ah, fechado? É um papel dobrado ao meio. Coloca tá escrito assim. Tá escrito. Leia. Coloca pouca luz. Vou olhar assim. Ora, temos um Sherlock Holmes aqui. Vocês abrem pra ler, então? Tô pensando. A Tamir está pensando se ela abre. Eu acho abrimos, que eu não abrimos, vai. Porque não é pra ninguém me achar. Então errou. Exato. Você Ele não teve um bilhete pra mim, me achou, que já é um problema. E aí, vai abrir ou não vai? Eu acho que eu vou embora. Uhum. Vai embora? Ok. Levanta, vai embora sem abrir o bilhete. É, eu vou, na verdade, eu vou no banheiro, vou fingir que eu vou no banheiro, vou abrir um portal e vou sair longe dali. Que beleza. Ok. Joia. Vou mandar pra vocês então no privado aí o bilhete pra vocês lerem. Ela não abriu. Vai ficar curiosa. Vai ficar curiosa. Ou vai ficar curiosa. Mais curiosa. Vou mandar no grupo, depois que vocês lerem, eu apago, tá? Uhum. Mas Jesus já vai ter visto esse bilhete. Não apago, não. Deixa lá, você também se resolver ler depois. Eu não levei o bilhete. Você pode querer voltar. Você deixou o bilhete na mesa? Deixei. Digitando, calma. Foi aí o bilhete pra vocês no grupo. Uhum. Você não tem, você não tem. Vocês pegam um bilhete lendo e aí você sai onde? Sai longe dali. Longe? É, uns 2 quilômetros dali. Tá, beleza. Você sai uns 2 quilômetros dali e vai fazer o quê? Sei lá. Vou dar um rolê. Dá um rolê? É. Ok. Tá andando, passeando a esmo. Beleza. Você tem algum ponto fixo onde você fica? Tenho uma casa. Você tem uma casa? Of course. Beleza. Okay. Jeff. Sim? Na hora que eu mês aqui, quanto tempo demorou mais ou menos até eu receber o bilhete primeiro? Tá, você vai, levanta, pega a sua cimitarra, vai até a porta, gasta uns 30 segundos nisso. Aí você olha o bilhete, para, pensa, pega o bilhete, lê. Tá? Vamos por aí que deu mais uns 30 segundos, cerca de 1 minuto. Até o momento que você lê. Eu vou tentar perceber qual é o caminho da pessoa que deixou esse bilhete para a saída. É. E mais ou menos, numa posição estimada, eu vou usar a minha divindade de visão do além. Consigo ver visão de todos os planos que tem ali. Certo. Quer tentar identificar quem deixou esse bilhete. Entendi. Beleza. Tá. Deixa eu ver. Você enxerga os planos, né? Certo. Você vê... Você vê que, não muito distante, coisa assim de uns 200 metros de onde você está, você vê que tem alguém que está do outro lado da película. Está no plano, no etéreo, né? Não tem astral. Tem. Tem astral? Tem. Qual que é a diferença dos dois? O astral é o céu, o etéreo divide com a terra. O etéreo é pra onde vai o... as divindades que são expulsas. Sim, o etéreo é pra onde vão as divindades. E o astral é onde fica o céu. Isso. Certo. Ok. Tem alguém andando pelo planetério e de repente essa pessoa desaparece. Ok. Tentar lembrar algumas características dessa pessoa, que eu fui rapidamente. Certo. Características dessa pessoa. Você não consegue definir o sexo. Uhum. Tá? Aparentemente é alguém meio andrógino. Você percebe de costas fugindo e não consegue definir se é homem, se é mulher, o que diabos é. Mas você sabe que é uma figura esguia, alta, com um cabelo espetado. Dá a impressão de ser um cabelo assim sujo, tá meio oleoso, de cor vermelha. E essa pessoa, ela veste roupas esvoaçantes, sabe? Como se fosse um vestido longo esvoaçante, uma túnica esvoaçante, tá? Roupas folgadas. Uhum. Que mais? Só. Beleza. Alguma coisa, Daniel? Ariel, está aí? Eu acho que foi. Tô aqui. Eu fui mutado. Ah, tá. Eu vou, Jeff. Se eu não tiver um colete fora de bala, eu vou comprar um. Não precisa muito pesado, só pra dar uma protegida. Colocar a perna de pistolinha e vai lá. Vamos pra meu amor. Ok, beleza. Joia, maravilha. Bom. Só me preparado. Ah, Jeff, outra coisa. Eu vou pegar. Sabe aquela foto que eu mandei da metralhadora da malinha? Sei. É a mesma coisa, só que não vou tirar por dentro de por fora da malinha. Vou colocar umas roupas assim dentro, colocar a metralhadora. E vou levar a mala e vou levar a mala. Se der zica, eu abro ali a mala e tenho uma metralhadora, entendeu? Beleza. Fechou. Maravilha. Bom, então você pega um avião, vai pra Melbourne. Não, vou de avião não. Com o quarto de avião que eu tô, nem fudendo, vou de carro, cara. Vai de carro? Vou de carro, não vou de avião não. Com a quantidade de arma que eu tô, vou de carro, cara. Droga. Tentei, né? O carro que eu tô, que eu mandei lá uma foto, eu de carro, cara. Eu não vou poder viajar de avião com aquele monte de arma. Exato, isso que eu não vou de avião. Beleza, você pega seu carro e pum. Cruza a costa em direção a Melbourne. Beleza. Vocês dois? Eu vou pra rodoviária. É. Compro uma passagem. Compro, né? Vai direto a Salvador? Eu chego na frente da atendente. Só dou uma olhada assim pra ela. Ela já assusta. Ela se arrepia uma toda. Passagem, uma passagem pra Melbourne. Pra hoje. Ela escorrega a passagem assim por debaixo do da abertura do vidro do balcão, né? Com a mão trêmula. Engole em seco, sem falar nada pra você. Ela respira fundo, meio que toma coragem. Ela fala: $25. 15. E eu passo só 15 e saio andando. Nossa! Você acabou de roubar a mulher do caixa. Anjo bom. Eu acabei de deixar ela viva. Conseguiu. Beleza. Gostou de você. Você percebe, conforme você vai se afastando, que a mulher demora um longo tempo até ela pegar o dinheiro em cima do balcão. Tá? E quando você tá embarcando no ônibus, você percebe agentes da polícia que estão conversando com a mulher no balcão. Tá? E aí eles saem rápido, em disparada, na direção do ônibus em que você embarcou. Certo? Você percebe que no balcão as pessoas estão tentando dar um telefonema desesperado. E o telefone da plataforma de embarque ele começa a tocar alucinadamente. Mas é tarde demais. O ônibus ele parte E ele vai rumo a Melbourne e deixa todo mundo pra trás ali frustrado, porque você conseguiu escapar deles por pouco. Você faz o quê? Ah, vou ficar tranquilo na cidade um pouquinho. Uhum. Depois eu vou chegar até em casa. Tá, quando você chega em casa, o bilhete ele está embaixo da sua porta. E onde está escrito leia, embaixo daquilo tem anotado em tinta vermelha. Pode ler, não tem perigo. Leia, eu vou para Hogwarts. Vai ficar parecido para testar ler. Por quê? Vai jorrar ainda dentro da leia. É comum para ter os efeitos. Mas quem disse que alguém te achou pela aura? Vai me achar como? Pelo rosto? Eu, pra quem acha, eu não sou um anjo. Hã? Eu não sou um anjo, teoricamente. Tá, ok. Mas não pode achar? É improvável. Mas não é impossível. Vou dizer que não é impossível. Ok, o Batman acharia você? Não. Ah, o Batman não acharia você? O Batman não acharia você? O Batman tinha uma perigo nem sem ver o carro do Batman, mas não é branco. Né? Já sabe. Você não quer participar, mas tudo bem. Não, eu vou. Tudo bem. Tem por que ter achado você? Não tem. Tem? Não tem. Tem, sim. Ô, Tata, você certeza, quer participar do Dawn Shot? Lê o bilhete. Não, tudo bem, eu vou ler o bilhete, mas não faz sentido pra mim. Você vai entender o sentido no final. Ok. Você abre o bilhete e você lê a seguinte mensagem. Agora eu posso ler em voz alta. Saudações, eu sei o seu segredo. Sei exatamente quem você é e gostaria de conversar um pouco. Me encontre em Melbourne, no Hotel Continental. Há um quarto lá reservado para você. Basta dizer o seu nome e que chegou para o simpósio. Caso não compareça dentro de 72 horas, desnecessário dizer que haverá consequências. M. Ah, M de... Só um M de... Mr. M. É a assinatura M. O que você pensou que fosse? M. M-Y. Ah, M. Não, M. Tá assinado M, a letra M. Assinou. O Jeff? E eu? Eu quero fazer uma ação enquanto eu tô dirigindo. Vai bater o carro. Pode fazer. Eu vou ligar no hotel. Ligar no hotel? Isso. Ok. Eu vou ligar no telefone para o hotel. Isso. O hotel, ele... Ó, a ligação dá o sinal de chamada, tudo, né? Passa alguns segundos, alguém atende no hotel. Hotel Continental de Melbourne, boa noite. Aliás, boa noite, não. Você foi em que horário? Manhãzinha, né? Manhãzinha, bom dia. Hotel Continental de Melbourne, bom dia. Em que eu posso ajudar? Cassandra falando? Aqui é o Daniel Morningstar. Eu tenho um quarto reservado para o simpósio? Sim, pois não, senhor Daniel. Seu quarto está reservado. Eu queria fazer um check-in agora. Veja agora? Bem, eu sou uma pessoa com hábitos estranhos, então antes de eu chegar, eu quero mandar uma equipe para fazer uma limpeza do jeito que eu gosto. Tá? Então eu já quero que você faça um check-in aí para poder mandar uma equipe de limpeza pro quarto. Ah, lamento, senhor. Eu acho que isso não será possível. Ah, vai ser possível sim, vai. Quanto que é? Mil a mais? Vou conversar aí, chega no valor. Veja bem, eu sou uma pessoa de negócio, eu não quero demorar muito na sua cidade, eu não quero chegar aí e ter que fazer o check-in depois, fazer a limpeza do quarto pra depois eu entrar. Vamos facilitar. Vamos chegar num valor bom pra nós dois. Eu posso verificar com o meu gerente? Vou tentar resolver isso já, por favor. Eu não sei o que você tá afirmando. 2 mil. Joga diplomacia. Vamos lá. Diplomacia. Seria. O que, que é diplomacia? Carisma. É carisma. Carisma? É, diplomacia. Diplomacia. Ah, não, isso aí é de TV. Cadê a seria persuasão. É persuasão? É, então persuasão, isso. Eu não tô com ficha aberta aqui e eles fizeram uma tradução diferente da. Vamos lá. Porque a gente tá acostumado, né? Vixe! Perfeito! Porra! Aí ela fala pra você assim: por favor, eu posso retornar nesse número mesmo pro senhor? Claro, sem problema. Eu vou só pedir autorização ao meu gerente e providencio isso então para o senhor. E aí eu ligo retornando para combinar e confirmar com o senhor. Pode ser? Maravilha. Muito obrigado. Me dê só 10 minutos. Ela desliga. É? Como assim? Eu fico fazendo contrato com pessoas aqui. Então, eles estão na área da tecnologia. Eu não posso deixar as pessoas descobrirem que eu sou um demônio, né? Então, o que eu faço? Eu já tenho uma equipe própria que faz limpeza de escuta, sabe? Certo. Eu quero ligar pra elas pra eles fazerem limpeza das escutas do meu quarto, porque eu quero que meu quarto seja limpinho e eu sem escuta, entendeu? Entendi. Sem escuta, sem câmera, quero limpinho o quarto. Beleza. Não, tranquilo. Saí de boa. Tá? Você já liga pra sua equipe, já deixa agendado isso com eles, tá? Pega os nomes das pessoas que vão lá, tá? E passa uns 10 minutos, a moça te liga. Senhor Daniel Morningstar? Sim, pois não. Ui, aqui é Cassandra, do Hotel Continental de Melbourne. Eu conversei com o gerente e ele autorizou que seja feita a limpeza personalizada do seu quarto sem qualquer custo adicional. Ah, maravilha, muito obrigado. Eu só preciso saber quantas pessoas estarão presentes e o nome do responsável. O senhor pode me informar, por gentileza? Eu vou te mandar um e-mail, pode ser? Claro, pois não. O senhor tem uma previsão de chegada na cidade? Olha o GPS, quanto falta? Ah, você vai demorar umas 4 horas pra chegar? Deveria chegar em 12 horas. Ah, perfeito. O gerente pediu pra perguntar porque ele quer deixar já uma refeição de cortesia preparada para o senhor. Ah, maravilha, muito obrigado. Por nada, é um prazer. Ah, Jorge, claro. Além da equipe de limpeza, vai ficar dois com a panguinha lá, tá? Só pra garantir que depois que limpou ninguém vai vir lá no quarto. Vou ficar lá dois com a panguinha só pra... Porra, mano. Esse cara é anjo, tá se cagando. E aí, você correu de um bilhete? Você correu do bilhete? Pensou que ele explodiu? Eu tô indo pra uma trap. Eu estou indo pra cabida. E eu tenho como descobrir você. Não tem. Tem sim. Não tem. Tem sim. Você pôr um arcão pode ser. Só de avião? De armas? Sim. É, mas isso não tem problema, né? Pra mim não tem. Não pega no detector de mental. Pega. Eu vou, tipo, sem mochila, sem nada. Eu guardo tudo que eu tenho pra guardar nos meus bolsos. Uhum. Tranquilo. Beleza. De avião é confortável. Sem qualquer incidente, vocês chegam até a cidade de Melbourne no Hotel Continental. Os dois primeiros saíram antes, foram de veículo, demora um pouco mais de tempo para chegar. Mas você saiu depois, porém você foi de avião. E chega mais rápido. Vocês três chegam juntos ao hall de entrada do hotel. Eita porra, que timing. Eu dou um sorriso pro Bradão. O primeiro de vocês, vamos jogar um D3 aqui, vamos jogar aqui. Eu sou o 3. Barra R1D3. Tá. O Ariel é o 3? 3. Tá. Tamires é 1 e o Brad é o 2. Oh, caramba. Rolling the dice. Não tem... Ok. Daniel Morningstar, você é o primeiro a chegar. Quando você chega no balcão, tá uma atendente lá. Ela, boa tarde, pois não? Eu gostaria de dar minha chave de acesso para o quarto. O nome do senhor, por gentileza? Daniel Morningstar. Hã? Famoso. Daniel Morningstar. Daniel Morningstar, deixe-me verificar aqui. Só um minuto, não estou achando o cadastro do senhor. Pode repetir o nome? Eu já tenho um ouvido aqui para trás. Daniel Morningstar. Daniel Morningstar. Ela começa a procurar. Me desculpe, senhor. Não estou achando o seu nome. Quarto X. Eu sei o nome do quarto, Jeff. Fala o quarto X. Ah, ela começa a olhar. Ela... Ah, uma pergunta. O senhor veio para o simpósio? Sim. Ah, sim. Desculpe. Só um minuto. Aí você vê que ela faz alguma operação no computador lá pra trocar de página. E aí ela acha esse nome da... Quantas pessoas tiveram pra esse simpósio? 3. Até o momento nós temos 32 reservas, senhor. Interessante. E onde vai ser o simpósio? Não informaram. Vai ser em qual sala? Vai ser um grande evento, pelo que eu imagino, não? Sim, vai ser em qual sala? Você pode adiantar isso? Peraí que eu não ouvi, repete. Qual sala vai ser o simpósio? Ah, sim. Vai ser no nosso salão de festas, pelo que eu entendi. Ela faz o check-in, dá um papel pra você assinar. Enquanto você tá assinando o papel, você vê... Vejo. D2. Você vê o Akumo, o Hashmalin, que tinha chegado, entrando no hotel. Eu faço um sorriso, dou um tchauzinho. E alguns minutos depois que chega ele, você vê a sua colega Elohim entrando também no hotel. Você é a última a entrar e você vê os dois já estão lá dentro. Tá? Daniel, você assina o check-in, certo? E a atendente ela entrega pra você. Ela entrega pra você um cartão de acesso ao quarto, e ela pergunta: o senhor gostaria de utilizar o cartão ou prefere reconhecimento por digital? Cartão. Eu sou das antigas, muito obrigado. Ok, ela entrega o cartão para você de acesso. E, ah, beleza. Senhor, só um segundo. Mais uma coisa. O quê? Ela puxa debaixo do balcão um DVD. Embalado na capinha direitinho, certo? E no DVD está marcado Simpósio Científico de Melbourne. Primeiro Simpósio Científico de Melbourne. Que tem datas direitinho. A data inicial é a data que vocês chegam. E a data final é 72 horas depois que vocês recebem o bilhete. Entrega para você esse DVD. Muito obrigado. Ela fala para você: tem aparelho no quarto, o controle está lá e já está tudo higienizado, senhor. Ok. E onde que é o salão de festas? Ah, fica no segundo andar. Maravilha, obrigado. Pois não. Eu Bom, e aí já. Vocês estão chegando e meio que se encontrando ali. Morningstar. Ô, oh, minha oh, cara, como cara, vai? Cada dia mais bela, não? Hum? Cada dia mais bela. Obrigado. Não posso dizer o mesmo de você, né? Ora, ora, não me faça desfeita. Afinal, veja só. As pessoas nem vão, agora nós aqui sempre nos barrando, né? Né? Isso porque o mundo é grande. É, mas eu vou ver uma cara com isso de vez em quando. Simpósio? Vamos, vamos, parece que uma... É, como é que chama? Armadilha nos aguarda. É, vou fazer o check-in da trap. Maravilhoso. E então nos vemos logo. Claro. E lembre-se, ela... o inimigo do meu amigo é amigo meu. Ou amigo do meu inimigo é meu inimigo. Não sei, você entendeu. Estamos do mesmo lado. Aparentemente por enquanto. Ô, Akumo, qual que é a sua reação vendo esses dois estranhos? Você nunca viu na vida falando essas coisas. Não, o outro eu já vi. Ah, é, já viu, você já cumprimentou ele, tá certo. E por causa disso, deixa eu perguntar. Eu suspeito que ela seja um demônio infiltrado também. Eu vi o Pedro e pergunto, e o plumadinho ali é quem? Quem? O quê? O plumadinho ali é quem? Brumadinho? É, o plumadinho. Emplumadinho. Ah, emplumadinho. Ah, ok. Não, plumadinho, de pombinho, da rosinha. Plumadinho. Ok. Você tá apontando pro Akumo, né? Isso, pra ele. Ok. Não conheço. Bom, enquanto, vamos entender assim. Enquanto vocês dois estão conversando, o Akumo tá no balcão, provavelmente. Sim, né? Sim. Uhum. Tô com o balcão aqui, ó. Com a mão de trás, que tá preparada pra sacar se imitar. Nossa. Ok. A moça, ela olha pra você, tremendo de medo. Pois não, senhor. Eu tenho uma aparentemente uma reserva para um tal de simpósio. Acho que é isso. Ai, qual é o nome do senhor, por gentileza? Tá em nome de Akumu. Ah, pois não, só um segundo. E ela vai, começa a fuçar no, eu chego bem perto, no computador lá pra achar seu cadastro. Assim, Akumu. Ela se arrepia. Ai! Então é Akumu o nome dele? Você conhece algum Akumu? Eu não. Você conhece? Eu posso rolar? Não conheço nenhum Akumu. Akumu. Isso não devia ser importante. Ok. Beleza. A moça lá puxa seu cadastro, puxa o cartão, pergunta pra você. O senhor deseja cartão ou reconhecimento por digital? Então. Cartão ou digital? Cartão. Ela entrega o cartão pro senhor, pede pra você, né? Pede pra você assinar um papel. Depois que você assina o papel, ela entrega pra você um DVD. Primeiro Simpósio Científico de Melbourne. É isso, que é um simpósio, então. E eu saio andando. Ok. O que vocês fazem? Estão os três reunidos, reunidos entre aspas, no saguão. Eu vou lá fazer o meu check-in, né? Vai fazer o check-in? Vou, né? Pois não, senhorita. Eu tô indo pro meu quarto. Eu tô indo pro meu quarto. Eu vou pegar o elevador fumadinho. Okay. Mary pro simpósio. Ah, pois não. Puxa no computador. Aqui está, deseja... Quero ver que eu tô procurando o computador, quero ver o que tá escrito na tela. Quer ver o que tá escrito na tela? Assim. Beleza. Você dá aquela zoiada assim, né, na tela. E aí você vê que ela puxa no computador reservas. Aí tem lá, reservas especiais. Reservas, primeiro simpósio científico de Melbourne. Quero ver os nomes. Aí ela puxa, tá, o seu nome, o nome do Akumu, o nome do Daniel e mais nenhum nome. Então, né? Ela puxa, né? Aqui está, pois não. Cartão ou reconhecimento por digital? Já tá com o cartão, né? Ah, tem isso aqui também. Entrego o DVD pra você. Não tem que assinar nada. Por favor, assine aqui. Com certeza tem que assinar. O que tem escrito? É o cadastro de reserva normal do hotel. Tá impresso com seus dados pessoais, seu nome, seu telefone, seu endereço. Seu CNPJ. Sua profissão fictícia, porque primeiro simpósio científico, a cada um de vocês foi atribuída uma profissão específica. No seu caso é Data Science. No caso do Daniel, é cientista social ou sociólogo, alguma coisa assim. Tá? E no caso do Akumu, é químico, engenheiro químico. Certinho, senhor. Ah, por favor, senhorita, precisa assinar. Essa é a minha assinatura. Ah, sim. Ok, obrigado. Pega o papel, pega a caneta, guarda. Que povo mais desconfiado. É só uma reserva num hotel, gente. Não é só uma reserva num hotel. É só uma reserva num hotel. Eu quero ver se ela é humana. Ela? É. Como você faz isso? Eu quero ver se ela tem aura. Não tem aura. Como que é a película ali? Densa. Bem densa. Bem densa. Deixa eu perguntar uma coisa pra você que é mais específica. Quando vocês olham a aura, vocês enxergam magia também? Nossa, tá. Ou só aura, aura? Acho que só aura, eu né? Eu acho que é só aura. Beleza. Se fodeu. Eu não sei. Como que eu vejo a aura? Tem aura? É automático. É automático. É só falar que você tá prestando atenção pra ver se a pessoa é humana ou não. E aí, o que vocês fazem? Todos fizeram um check-in e ganharam um DVD e um cartão. Vou assistir essa porra desse DVD, né? Eu fui... Oi, Ariel. Salão de festas. Eu tô indo pro meu quarto. Eu fui pro salão de quarto, salão de festas. Você? DVD. Acho que tem que ser no quarto, né? No quarto? Ok, dá pra ver no salão de festas também, se quiser. Esses locais sempre mostra tem... Mostra pra todo mundo o DVD. Um dispositivo multimídia. Mas você vai ficar exposta, né? Não. Vai pro quarto? Ok. Vocês dois vão pros quartos de vocês. Tranca eletromagnética. Eu vi que eles receberam um DVD. Viu. Tu vai achar o DVD ou estrelinha? É pomba. Foi com você, não foi? Ah, comigo? É, o estrelinha com você. Nossa, desculpa, eu estava pensando aqui na morte do Zeus. É, você quer assistir? Vamos, vamos assistir. Eu só queria passar pra ver onde vai ser o simpósio. Mas vamos lá, vamos assistir o DVD primeiro então. Adoraria sua companhia. Dou um largo sorriso. Já vou pegando pela cintura assim, nós vamos por aqui. E vou indicando o caminho do elevador. Tá, ok. Akumo, você vai pro seu quarto, tranca magnética na porta, você passa o cartão na frente e aí destranca a porta, tá? E aí você abaixa a maçaneta, abre a porta, ela fica piscando, fazendo um bipzinho ritmado, você fecha a porta, ela tranca automaticamente, depois de alguns segundos. Nunca mais. Você olha o quarto de hotel, luxuoso e aconchegante, afinal vocês estão no Continental. Você teve até a impressão de ver o John Wick cruzar com você no corredor. Então não pode matar aqui. É, não pode matar aí dentro. Nem cachorro. É, um quarto extremamente luxuoso, aconchegante, não tem nada a ver com a Spelunca onde você estava hospedado em Sydney, tá? Uhum. O que você faz? Eu vou usar a visão do Anayame. Vou perceber ao meu redor se tem alguma coisa me observando. Você percebe, em primeiro lugar, o seguinte: a película é extremamente densa onde você está. Segundo lugar, ninguém te observa. Extremamente densa, isso quer dizer que é ruim para mim? É ruim para você cruzar a película. Para você e para todo mundo. E para todo mundo também. Se tivesse alguém no planetário, no plano astral e quisesse te atacar, a pessoa ia ter sérios problemas. Então vamos deixar assim por enquanto. Ok. Eu fico comendo pro DVD. Uhum. O que eu faço com isso? Eu deixo. É uma caixinha do DVD, mesa. Tá? Hã? Uma caixinha e ela é facilmente identificável como que ela é aberta. Não, mas eu não sei o que é a mídia. Sim. Okay, mas você percebe que é uma caixa que dá pra abrir essa caixa. Eu fico olhando assim, nossa, tem meu reflexo aqui. Que estranho. Será que é? Bom, eu vou deixar ele em primeiro. Vai que, né? Menor que aconteça com os demônios, a coisa ruim. Eu ponho o DVD em cima da mesa e vou sentar um pouco na cama. Ok. Bom, eu imagino que depois de algum tempo você vai assistir esse DVD, enfim. Sim, depois de um tempo. Tá, beleza. Então eu vou ler pra vocês, vou narrar pra vocês o que tem no conteúdo do DVD. Quando você finalmente resolve abrir essa caixinha aí, quando você vê, ah, é uma caixa, dá pra abrir. Aí você vai e abre, você vê que dentro dela tem instruções detalhadas de como colocar isso no aparelho preto que tá debaixo de uma tela cristalina preta e como fazer pra operá-la. Inscrições detalhadíssimas. Nossa. De como colocar o DVD pra rodar. Depois de apanhar um pouco e colocar ele pra rodar, quando vocês ligam o DVD, o que aparecem pra vocês é o seguinte. É uma imagem meio distorcida de uma pessoa de aspecto humanoide. Tá? Vocês não conseguem ver o rosto dessa pessoa. E dá pra ver que tem uma silhueta apenas. Essa silhueta, ela fala com uma voz meio metálica, meio enlatada. Fala pra vocês. Ô Jeff, só uma coisa. Eu convido a Tamir para comigo? Aham. Sim, sim. Sim, vocês estão os dois no salão de festas assistindo, né? Não, não. Eu ia ver o São Jeff, mas eu quero ver no quarto. Então eu chamei pro quarto. Enquanto a gente tá assistindo, tô servindo champanhe, tá? Pra ela e pra mim. Ok. Tô servindo champanhe, tô dando pra ela e tô tomando champanhe enquanto vê. Tá. Essa figura de imagem distorcida e nebulosa diz numa voz meio enlatada pra vocês: meus parabéns, senhoras e senhores. Tenho certeza que atendendo ao meu chamado, vocês evitaram aborrecimentos. Vamos, pois, aos negócios. É provável que já tenham ouvido falar de uma corporação militar chamada Avalon Corp, Não? Já ouviu? Pois bem, me foi passada uma informação sigilosa de que essa corporação tem utilizado tecnologia de origem mística, por assim dizer. Imagino que saibam do que falo. Bem, mais importante do que isso, foi a informação que recebi recentemente à custa de uma vida preciosa. Segundo meu falecido informante, a tal corporação descobriu uma forma de acessar o que esse informante chamou de paraíso. Vocês devem conhecer esse lugar por algum outro nome, presumo. Talvez Terceiro Céu. Enfim, a informação me parece verdadeira, já que o informante é de extrema confiança e me disse pessoalmente isso pouco antes de falecer, com um sorriso confiante, afirmando que ele próprio sabia o caminho para tal lugar. Eita porra. É evidente que tal informação é de extrema importância para todos vocês, assim como, obviamente, o seria para alguém como eu. Então, estou disposta a compartilhar com vocês a informação que possuo em troca desse segredo. A tarefa será muito simples. Ir até o laboratório Camelot da Avalon Corp, checar e conferir a veracidade de tal informação. Ao concluir a tarefa, retornem ao hotel, onde receberão instruções de como me contactar para compartilharem suas descobertas comigo. Em troca, vocês terão seus segredos preservados, além, claro, do segredo que descobrirem para fazer o que bem entenderem com ele. Devem estar se perguntando, por que eu convoquei vocês três, um grupo tão distinto? E a resposta não poderia ser mais óbvia. Tenho certeza de que vocês se vigiarão mutuamente. Assim, não preciso me preocupar com traição contra a minha pessoa. Olha, olha, olha. Sherlock Holmes. Com os meus sinceros cumprimentos, M. M, nossa. E aí, o que, que vocês fazem? Eu acho que eu topo com você. Fazer isso só pra eles não dizerem que a gente é anjo? Até onde se sabe, sim. Bom, eu vejo isso como impedir de pessoas chegarem no céu. Pra mim tá valendo. Vamos lá? Não, vocês não entenderam a gravidade da coisa. Não. Vou reler de novo. Não, deixa que eu leio. Eu não consigo entender com as pessoas lendo. Alguém descobriu o caminho do paraíso. É? O que dizem, né? O que eu duvido que seja verdade. E aí, então, quem é de liberar esse conhecimento para nós? Você sabe que vai estar lá gagando de ser morto pelo Miguel. Resumindo, é isso. Alguém descobriu exatamente o caminho do paraíso. Vocês têm a localização, teoricamente, dessa pessoa. Tá? E essa informação foi passada a um demônio, alguém aliado a Gabriel e alguém aliado a Miguel. Alguém tá querendo ver o senhor pegar fogo. Se essa informação for verídica, quem tiver acesso a essa informação vai ter poder. Mas então eu matar todo mundo. É possível. É uma possibilidade fazer isso. Peraí, eu vou ter que matar dois anjos? É uma possibilidade de fazer isso. Eu tô sorrindo aqui. Vamos, meu querido. Vocês podem entrar em combate agora, PVP, e eu ficar só assistindo aqui e encerrar a aventura. Caso você queira, minha cara, podemos fazer um contrato? Pegando a palavra, ô Estrelinha, eu vou falar pro senhor o que você vai fazer com esse contrato. Ganha inspiração. Aliás, inspiração pros três, vai, porque o roleplay de vocês foi muito bom até agora. Não esqueça que existe inspiração pra eu dar pra vocês. Vê se não vê demais, tá? Deixa eu contar uma coisa. Até que hora a gente vai, né? Não sei, até que hora vocês querem ir. Obviamente a gente não termina isso hoje. Não. Que hora você tá pensando aí, Tata, Jeff, Dad? Eu tô de boa com o horário, problema de não. A gente começou que hora? Umas 4? Uhum. É. Vocês querem ir até umas 8? Pode ser. Vou ficar ruim pra vocês. O Michel tá vindo aqui em casa? Ou querem ir até umas 6? Ou querem ir até umas 8 com uma pausa pra comer e fazer alguma coisa? Eu acho que vai estar umas 6, Jack, porque tá vindo gente aqui em casa. O Michel tá vindo aqui. Beleza. Então vamos até as 6. Pode ser também. Tem que puxar a trava lateral ali. É, puxa, você vai. E aí? Peraí. Ok. Vocês querem que eu mande mensagem pra vocês no grupo? Posso mandar pra vocês lá. Já. E aí vocês podem. tentar pegar nuances dela. Ela quer que a gente vá até esse local aí que ela falou. Um laboratório. Pra ver se a informação é verdade, é isso? É. E depois volta, contata a Ana e fala o que a gente descobriu. Exato. Ela quer informação também. E parece que ela perdeu alguém. Alguém chegado a essa pessoa morreu. E teoricamente essa pessoa foi pro paraíso. Teoricamente essa pessoa foi pro paraíso. Vê se tem um trio lá. Então quer dizer, quatro pessoas teriam conhecimento de como chegar no paraíso ao final dessa missão. O que ela tá pedindo em troca é verificar se essa informação é verdadeira e compartilhar com ela. É. Tô achando válido. O quê? Vai comigo mesmo, a princesa. Estou achando válido. É. Você tá achando válido? Sim. Você vai comigo, minha princesa? Eu vou junto, mas... Não, vá, resolvendo rapidamente. Você conhece esse local que ela está falando? Onde que é? Deixa eu ver aqui. Laboratório. Teste. Camelot. Não conheço, mas a gente descobre, né? Pra isso. Pera aí, pode jogar um teste. De? História, vai. História. Ih, nossa, história era ruim, né? E aí dá pra saber se vocês já ouviram falar da corporação. História, né? Isso. Isso. Vou jogar com vontade, Jeff, gastando a minha expressão. Beleza. Foi bom, tá bom. Então eles deu 3, jogou aqui na minha frente. 17. Bom. Vou jogar também pra ver se eu conheço alguma coisa. Peça o filho, tá bom. Essa aqui é a melhor jogada. Já foi, tá ligando. 15. É? Boa. Tem mais 0, caralho. Tá. Ok. Avalon Corp. É uma corporação, uma fábrica de armamentos. Isso vocês todos conhecem, já ouviram falar. Tá? Ela tem representação em diversos locais do mundo, ou seja, é uma multinacional, que fabrica armas de ponta. Tá? Tipo a Stark Industries. Certo? Isso vocês sabem. Daniel, você sabe que eles têm uma sede em Melbourne, tá? E aí você dá uma fuçada no Google, no seu celular, e você acha a localização do laboratório Camelot, que ele fica, não é bem em Melbourne, é próximo a Melbourne, mas ele fica no deserto. Não tem o... Como é que chama o ermo da Austrália? Sei. Onde tem o seu guru? Tem um nome pro deserto lá da Austrália que eu não lembro. Onde que eu posso comprar os parafusos? Deve ser deserto no idioma dele, né? Igual Saara, igual o outro também. Tem um nome específico, não consigo lembrar agora. Mas fica na região que pertence do deserto que pertenceria a Melbourne. Nossa, mas comigo eu sou no fazer isso. E era pra ser em Las Vegas, isso, mas aí eu troquei. Era saudade disso. Bem, vamos alugar um carro. Sim. Só um momento, Jeff. É. Eu vou ligar e vou pedir pros meus contatos alguma munição reserva. Porque eu trouxe metralhadora só com um pente, sabe? Eu vou pedir um 5 pente reserva. Ok. E vou. Vamos lá, minha cara, vamos. Vamos pegar aqui com a maletinha ali. Pronto pra ir já. Ah, vamos chamar o Trevozinho. Ah, Trevozinho. Onde está o nosso pequeno anjo? Onde está o nosso estrela caída? Nosso pequeno quê? Nosso pequeno anjinho. Nossa estrelinha caída. Estrelinha caída é você, esperteza. Não. Estamos todos aqui na Terra, não? Todos vocês saíram da Terra e caíram pra cá de alguma maneira. Não, você foi pro Sheol, você caiu. Não, eu estou aqui pra opção. Ora, se você não está no céu. Deixa eu ver se você coloca. Se quiser põe muito, mas não dá pra você colocar. Vamos lá, meu Deus. Vamos lá. Pega o bastão da porta do tribuzinho. Ok. Akumo, você tá acabando de ver o DVD, processando a informação, tomando suas decisões do que você vai fazer, quando de repente na sua porta... Três batidas. Trevozinho. Pode entrar. Trevozinho. Não tá aberta. Ah, me desculpe. Eu acho que eu tranquei sem querer. E eu vou lá e vou abrir a porta. Você enfia o cartão na lingueta ali da porta e a porta destranca. Você escuta o cleque da porta destrancando, a luzinha piscando. Você assistiu o DVD? Ah, assisti. Passou na tela. É, quanta bobagem essa pessoa falou, não? Por quê? Porque é óbvio que isso é uma mentira. Eu também acho, mas você vai arriscar? Parece que o Miguel gostaria muito de saber como é o terceiro céu pra invadir. Você sabe quem você gostaria ou não? Claro. Tem informações demais também. Afinal, quem é você? Sou o Mary, muito prazer. E você? Akuma, né? Acho que você disse pra moça. Sim. Muito prazer, Akuma. Esse é o Estrelinha. Eu estou aqui só adorando quanta intimidade há entre os anjos, como vocês se gostam, pelo visto. Vocês têm muitas energias lá, pelo visto, no céu, né? Tinham, pelo visto. Então você é um anjo. Já estava achando o contrário. Todo quer mundo dizer que aqui. Quer dizer que minhas suspeitas por você ainda são maiores. Por quê? Deixa pra lá. Mas, se é assim que tem que ser... Não são três anjos aqui? Claro que não. Como não? Eu chego perto do Daniel e começo a tipo, farejar. Não está cheirando bem isso. Não, o Estrelinha só caiu, mas ainda é anjo. É por isso que eu faço meu trabalho, para que elas não acabem assim. Ah. Mas não está dando muito certo ultimamente. Você está falhando com o pai? Isso é um problema para você. Não, a própria criação está falhando em si mesmo. Parece que não tem mais. Você está dizendo que o pai errou? Não sei se ele errou, não estava lá quando eles foram criados. Pergunta pro Miguel. Sim, nós estávamos lá. Nós estávamos? Sim, os humanos foram criados depois de nós. A gente não foi criado depois? Não. Não. Assim, vocês não assistiram ao vivo ele fazendo os humanos. Ó, vou pegar aqui esse montinho de barro, vou chamar de Adão. Isso vocês não viram. Mas um belo dia alguém chegou pra vocês e falou: ô, vocês viram o que Deus fez? Não, o quê? Os humanos. Cansou dos dinossauros. Espero que a gente viu a criação dos humanos. Bom, não sei se estava errado ou não. Não consigo criá-los. Não desse jeito. Mas não tá indo bem. Temos que achar uma nova mudança. Porque eu acho que por isso que ele está escondido. Está esperando que nós façamos alguma coisa. Não, ele está dormindo. Caramba, seu Deus aí tá fodido, hein? O nosso expertise. Ele tá na casa do advogado do Cés? O que é? É o Queiroz? É o Queiroz. Bom, escondido. Mentira ou não, essa pessoa me aborreceu demais me fazendo fazer até aqui. Algum tipo de consequência terá. Bom, pense comigo, meu caro anjinho. Qual que é o problema da gente lá verificar? Porque se a informação for verdadeira, a gente resolve o problema. Se não for, a gente vai perder o quê? Um dia. O que você perde? Você perde nada. Além disso, você vai ganhar o benefício da minha companhia maravilhosa. Isso aí, ver que eu vou te apresentar os bons caminhos aqui da Terra. Vou te apresentar que tem outros DVDs muito bons de se ver. Você não está nem 30 segundos falando e é incrível como todas as suas palavras estão erradas. Eu já disse filme. Começou bem, começou com o bom. Bem. Caralho, passando um traleve agora? Passando ultra leve aqui. Caralho. Não temos outra escolha, não é? Ora. É, você tem armas ou quer alguma das minhas? Você acha que eu uso armas ruins como essa? Como a do laboratório que nós vamos visitar? Eu tenho as verdadeiras armas comigo. Eu quero ver. Vamos lá, vou ser divertido. Isso é legal. Vamos, querido. A pé? Voando? Vamos de carro. É, vamos de carro. Tá. Vamos requisitar uma limusine. Que não? Qual é o seu problema, estrelinha? Estou ok confortavelmente, vindo champanhe até lá. Eu quero ir discretamente. Tudo bem, vamos de táxi então. Você vai pagar? Eu pago. Eu pago os 10 reais da corrida, não tem problema. Então tá bom, estrelinha paga. Vamos de táxi, né? Os três táxi. Atrás. De táxi, é. Não, o menor sentido, né? No meio do deserto. Não, Uber, táxi, Uber, tem Uber já? Tem Uber. Tem não, Uber. 2015. Tem Uber. A gente vai alugar um tem, carro. Tem. Só no Brasil que demorou. É. A gente vai alugar um carro, gente. Não faz sentido a gente ir de Uber no meio do deserto. Não é no meio do deserto, é? É. Então a gente vai alugar um carro. Conversível em quatro lugares, eu dirijo. Não. Nada de chama Luiz, não, eu te digo. Corte no quarto lugar. Estrelinha. Ok, vocês alugam um carro então e vão? Isso. Diretão assim, de boa? Não, eu vou, quero puxar o mapa de lá. Certo. Ver a segurança. Mapa de lá você puxa, tá no Google. Como é que empresa de bosta? Tá no Google, você puxa o mapa no Google. Só que quando você olha no Google Maps de cima, a imagem ela fica meio embaçada. Você percebe que tem um galpão enorme, mas a imagem é embaçada. Pera lá. Ô, Jeff. Eu aqui, como demoninho que sou, eu tenho um Brag Knight, que é o Contatos, né? É. Contatos. É, que eu posso ter contato com policiais, políticos, marginais, juristas, jornalistas... Então eu quero ver se eu tenho algum contato com algum político aí de renome pra passar pra gente aí uma imagem de satélite atualizada. Que a gente consiga ver bem a sensação do laboratório. Ok. Deixa eu ver como é que faz isso. Presta o livro pra mim. Onde que tá esse contato aí? Onde você viu isso? É lá no, na onde tá escrito dos Belial. É, vê que teste tem que rolar. Vai provavelmente rolar um teste. Não é teste? Tem lá habilidades, convida pra ciências. Aí tem outros benefícios. Ó, os aliados não devem ser usados como força de ataque e sempre se recusam a acompanhar demônios e entidades perigosas. Mas eu acho que fornecer informação sim, acho que é de boa, né? Tá. Dá uma olhada aí, já. Você lembra da regra de contato de vampiro? Não tem regra de contato, porque você compra o contato. É automático assim, de boa? É. Então, beleza. Ah, não, você pode, tipo, falar assim, ah, o contato vai ver... Se ele consegue, mas pelo menos esse contato consegue liberar para mim essa imagem. Vamos ver. Tá, contatos teria que ser alguma coisa que você consegue na base da diplomacia. Certo? É algum político. No caso, a perícia é persuasão. Hã? É algum político que eu ajudei com dinheiro na campanha, entendeu? Sim. Algum político ali do Pentágono. É, você tem persuasão. Então joga um teste de persuasão. Como você tem o contato, joga com vantagem. Pô, que delícia. Persuasion com vantagem. Me gostou. Nossa. Muito 26. Bem. Muito bem. Você conhece pessoalmente o prefeito de Melbourne. E aí você... liga pra ele, explica a sua necessidade pra ele, e ele diz que vai verificar o que, que ele pode fazer por você. Certo? Ok. Depois de cerca de uns 40 minutos, mais ou menos, ele retorna a ligação dizendo que conseguiu o que você queria e que precisa de um endereço de e-mail para mandar para você. Ele fala que ele falou com o secretário de segurança da província. Uhum. E que conseguiu exatamente aquilo que você precisa. Mas que essa informação não pode vazar porque é um favor de amigo para amigo. Claro que não. Nunca ninguém vai saber que eu faço isso. E aí eu passo informação pra aqui pra geral. O que que a gente conseguiu? Ele pede seu endereço de e-mail pra passar pra você. Eu passei, claro, passei meu e-mail. Ok. Mandei por e-mail pra você. Vocês têm um mapa em alta definição, tá? E vocês têm algumas imagens do Street View que não tinham disponíveis no site. Porque o Street View não foi até o deserto. Parou antes, mas agora vocês têm a entrada do local. O que vocês veem é um galpão retangular, tá? Ele tem uns 200 metros de comprimento, mais ou menos, tá? Ele é bem grandão. E parece um barracão mesmo de firma, alguma coisa assim, certo? Ele é cercado por um alambrado, ele fica isolado no meio do deserto, certo? Não tem outras construções ao redor ali no ponto que ele está. E é uma única estrada que leva e morre ali. Leva até ali e termina ali a estrada. É uma estrada particular que vai para lá. Ao redor vocês têm algumas poucas vegetações, vegetação retorcida, tipo cerrado, certo? E que vocês conseguem verificar que daria para vocês irem de carro e ocultar o carro no meio dessa vegetação. Existe uma guarita no portão de entrada, duas guaritas, na verdade, no portão de entrada. E pela foto de satélite que vocês conseguem ver, vocês percebem que tem em torno de uns 10 guardas ali na guarita, certo? E a foto, quando ela foi tirada, dentro do alambrado, existe um espaço de mais ou menos uns 15 metros entre o alambrado e o prédio, o barracão, certo? E quando a foto foi tirada, vocês viram que tem um jipe que aparentemente ele estava em movimento, porque tem pessoas dentro desse jipe. Um jipe de segurança, dando a volta no perímetro ali. Vocês olham que no canto sudeste dessa guarita, desse barracão, existe uma torre de vigilância. Uma guarita elevada. Tá? Vocês não conseguem, pela foto, deduzir que altura que essa torre teria, mas vocês percebem que é uma guarita elevada que serve para vigiar todo o perímetro ao redor ali. Okay. E a fachada vocês veem, até a foto de frente, dá pra ver que a guarita ela tem uns 20 metros de altura mais ou menos, e o alambrado é um alambrado que tem 3 metros de altura. E vocês percebem, esse alambrado ele é uma cerca que ela é eletrificada, uhum. E tem dispositivos de segurança e câmera ao redor de todo o perímetro. Alguma ideia, meu caro? Vocês podem tentar com um teste aí de que for mais próximo de tecnologia, tentar identificar que tipo de dispositivo de segurança tem, mas vocês conseguem ver área vigiada por câmeras e cuidado, cerca elétrica. Isso é evidente para vocês. Hã? Sei o que, para tirar as câmeras de segurança? Informática? Tem informática nas perícias? Não é perícia, é ferramenta. Ah, ok. Poderia ser um teste de inteligência com informática, então. Deixa eu abrir aqui a ficha de personagem. Tem que. Eu não tô usando de negócio. É, me arrumar uma ficha de personagem branco, não, então, pra eu olhar as perícias. Ter sempre a mão isso. Tá, agilidade arcana, empatia com animais, furtividade, história, intimidação, investigação, de Briane. Poderia ser investigação. Poderia ser perspicácia. Nossa. Perspicácia e percepção. As perícias ficaram muito ruins aqui. Ou intuição. É igual de D&D. É. E poderia ser... bom, esquece ferramenta, vamos lá. Em teste de inteligência, e se vocês tiverem alguma ferramenta, uso proficiência com alguma ferramenta que ajude vocês nisso, aplica o bônus de proficiência, então. É inteligência? Puro, já? No caso, informática, forma que vocês falaram, ok. Ajuda. Que mais vocês têm ferramenta que pode ajudar? Na mesa tem ferramenta de tortura, né? De tortura, acho que não ajuda. Acho que não vai ajudar. Então pode jogar informática. Como que joga aqui? Então você está jogando com vantagem. Então, gente, eu posso. Outra resistência. Ah, é primeiro nível? Não, habilidade. Tá gastando hora? Faz o bicho se eu passar no teste. É só clicar no atributo aqui onde está o número. Ok. Ah, tá. Informática, né? Isso. Mas tem bastante inteligência, hein? Tenho. Passou. Quanto deu aí? 19? 19. Não, você não consegue deduzir, Daniel. Mas a Mary, ela olha para aquilo e ela fala: bom, primeiro, cerca eletrificada. Check. Se a gente cortar a cerca, não vai adiantar, ela vai continuar eletrificada. Porque a eletrificação vem pelos postes que estão no chão, são pontos que estão em paralelo, então não adianta nada você cortar um ponto e achar que a cerca vai cair. Você identifica câmeras a cada 6 metros, uhum. Tá? Nos postes que seguram o alambrado. Tem arame farpado naquela viradinha que o alambrado tem em cima, okay. Para dificultar a passagem por cima. E você detecta que tem alguns sensores ali. E você identifica que esses sensores, eles são sensores de contato. Se o contato ele for rompido, então dispara um alarme. Ou seja, se vocês tentarem violar a cerca, vai disparar alarme no perímetro. Ô, Jeff. Uhum. Eu posso passar em alguma loja de arma? Pode. Eu queria comprar. Você já não tem todas as armas do universo? Não, não, eu vou comprar silenciador. Tem silenciador? Posso comprar? Pode, você pode ter silenciador já. Então tá, então já tem silenciador. Então, eu já estou com silenciador, então. Já tem. Então, beleza, vamos. É aquilo que eu falei, equipamento é livre desde que vocês usem o bom senso. Tenho 12 bazucas, acho que não, meu irmão. É, o CJ teria. O CJ teria, mas o CJ é... E mesmo o CJ só tem 20 tiros de bazuca. Né, Bredão? Né? Contadinho, 20 tiros. Ideia de como entrar? Alguma ideia? Ah, vamos pegar umas roupas mais táticas? Pegar o quê? Umas roupas mais táticas, umas roupas escuras, tampando a pele, tampando a cabeça, pra gente não ser identificado. Ou você quer que apareça umas manchetes? Harry, não sei o que, foi pega, tentou invadir o laboratório, não sei onde. Não é legal, né? Vamos então dar no stealth. Eu não tenho identidade, você tem? Como assim você não tem? Você tem identidade? Você não pega avião? Claro que eu tenho identidade. Hã? Claro que eu tenho identidade. É, você é estrelinha, tem razão. Hã? E se a gente for pelo planetério? Às vezes deve ser meio trabalhoso, né? Bom, se chegar lá o plano deve ser mais fino, né? Lá deve ser. Dentro deve ser mais espesso, mas. Vai doer, mas dá pra sair. Pode ser. Finalmente tiveram uma ideia boa. Então vamos. Ô, Trevozinho. Se a gente vai trabalhar em equipe, tem que ter respeito. Falou que eu vou ter uma de estrelinha. Vamos até o deserto, ver se a gente acha uma película mais fina. Vamos lá, eu tô acelerando o carro. Dirigindo como se eu não fosse mortal. Ok. Como se você não fosse mortal? Não, como se eu fosse mortal. Ah, tá, ok. Batendo o carro todo. Tá, vocês alugam um carro, então. Sem suspeitas. Botam o equipamento de vocês no carro. Não? Por quê? O equipamento tá comigo. Não foi nada no carro, não. Ah, isso. Você entendeu, né? Eles não têm bolsinho do cu pra enfiar as coisas. Paciência. Não quer dizer que eles vão saber o que eu tenho. Tá, ok. Vocês botam o equipamento de vocês no carro. Qual que é o equipamento que você tá carregando? Nenhum. Então, pronto. Né? Tá subentendido. Eu tô, Jeff, de roupinha tática preta. Uhum. Com coletezinho. Com colete balístico, colete tático e com bandoleira já, pra eu colocar minha metralhadora assim. Vou invadir só ainda na SWAT. Ok. Em que horário que vocês vão pra lá? Noite. Noite? Na mesma noite que vocês chegam ao hotel? Sim, não sei, sem desperdício. Ok, beleza. Vocês viajam. Noite, uma da manhã, sabe? Vocês viajam rumo ao deserto e cerca de uma hora depois de estrada, vocês já avistam ao longe o brilho de luzes refletindo nas nuvens no céu. Eu quero ficar prestando atenção na película pra saber onde que é mais fino pra gente atravessar. Certo. Ok. Ah, desculpa, eu acabei esquecendo de um detalhe. Tem um heliponto no barracão. Quando a foto foi batida, não tinha helicóptero. Devia ter falado. nada, isso. Nós podíamos ter ido de helicóptero. Você quer ir de helicóptero? É. O Ariel podia alugar um helicóptero ao invés de um carro. Nossa, quer um helicóptero? Aí a gente voa, vai pro plano, o helicóptero cai, causa uma confusão e a gente entra. Pode ser. Vocês querem mudar o plano? Não, tô zoando. Não, que plano estranho. Não, é só a zoeira, caralho. Não, tá, beleza. Tá tudo, cara. Tá tudo. Depois de uma hora de viagem, vocês avistam, né? O brilho no céu da instalação. E mais alguns minutos vocês já veem aquele barracão todo iluminado, com aquela guarita de 20 metros de altura, fortemente vigiado. Certo? Vocês ainda estão bastante distante do negócio. O que, que vocês fazem? Eu vou entrar no plano, né? Certo. Na pele. Como faz pra entrar? Aonde? Você já reconheceu onde é a camada? Como mais faz fina? Por aqui? Ele perguntou como faz pra entrar. Ah, como faz pra entrar? Não sei. Isso é o que vocês vão ter que descobrir. Não, mas ele falou do tecido mais fino. Você já reconheceu onde é a camada mais fina? Senhora. Tô esperando o aval de AV aqui. Tá, no caminho que vocês fizeram até essa base, o tecido ele não era tão espesso. Uhum. Mas quando vocês chegam mais perto da base, aí o tecido ele vai se adensando por causa da presença dos humanos. Uhum. Oh, mas pra trás ali é um bom local. Mas ele não é tão denso quanto na cidade. Sim, sim. Então vamos bom, entrar, vamos entrar, fácil, entrar e pra sair mesmo. Vai ser mais difícil. Calma. É. Não se precipite. É aqui onde nós vamos mudar de plano? Isso, vou dar uma rezinha aí, Estrelinha. Dei uma ré. Ok, aqui tá e bom. E aí eu aponto a minha mão assim pro ambiente e faço tipo como se eu estivesse cortando o ambiente. Boa. Eu vou controlar o tecido. Eu vou afinar ainda mais o tecido. Caraca. Adoro um Rashmalin no grupo por isso, mano. Eu podia guardar isso no próximo, né? É, pode usar depois. Ah, que delícia, Delícia. Já tem humanos por perto? Tá no deserto, Ariel. Então, tem tá koalas e cangurus aqui. Tá, você tá afinando o tecido. Vocês vão cruzar o tecido, é isso? Uhum. Ok. Uhum. Beleza. Tecido, ele fica um tecido delgado, nível 1. Então vocês têm que fazer, gastar 2 pontos de aura, mais o nível do tecido para se desmaterializar. Então vocês têm que gastar 3 pontos de aura para cruzar o tecido. Não, ele não era mais fino aí? Sim. Então, eu reduzo em uma categoria ainda. É, ele reduz em uma categoria, Ah, em uma categoria, é. Então é zero. Eu faço um santuário aí. É como se fosse um santuário. Isso. Então, exato. O que a gente faz? Gasta 2 pontos de aura. Beleza. Gastei. E pronto, estamos no plano Ethereum. Vão pro Ethereum, né? Uhum. Ok. Pego minhas armas. Aliás, eu vou pegar minhas armas e também no Ethereum, né? Pra levar minhas armas junto, né? Então já pego minha arma, já vejo se quiser que fale. Vamos lá. Tá, e como é que funciona o planetário aqui? Não sei. Vocês enxergam a base? Sim, a gente enxerga o plano físico. É como se, porque a gente normalmente a gente já enxerga o plano etéreo. Uhum. Normalmente quando a gente está no plano físico. Quando a gente está no plano etéreo é a mesma coisa. Certo. O Brad ele enxerga, mas nós só enxergamos acho que 2. Vocês enxergam o plano físico. Isso, físico. Mas não interagem com ele. Não, a gente tem que sair para interagir. Ok. Beleza. Vocês param o carro na beira da estrada ali, farol ligado. Se a gente não interage com ele, a gente não outro para lá, né? Não. Ok. É exatamente por isso que eu falei pra gente ir pelo planetário. Vocês melhor. Cruzam o tecido sem dificuldade e conseguem se deslocar pelo planetário. Vamos ainda até lá dentro. Tem profundidade igual no D&D? Não. Porra. Que merda. No D&D é uma distância assim de 200 metros pra você chegar na casinha, você não chega. Você se aprofunda no planetário e se perde. Não, aqui não. Aqui a gente... aqui pra gente é o nosso plano normal, né? Certo, ok. Beleza, vocês vão caminhando então sem dificuldade até a cerca da instalação. O que vocês vão fazer? Passar ela. Travessa pela cerca normalmente. Vamos atravessando tudo aí. Lembre-se que tem tecnologia mística aqui, eles falaram. Ah, é, vou dar um tempo pra isso, Jess. Fique tranquilo. Guarda alto. A gente vai enxergar isso aí aqui, se tiver. Como vai enxergar? Certo. Se reverbera aqui, se reverberar no plano etéreo, é pra gente ver. Nossa, apelão. Como é que é? Se reverberar no plano etéreo, a gente vê. Reverberar o quê? Explica pra mim. Seja lá o que for, se é algo místico que afete o plano etéreo, a gente consegue enxergar. Porque tem emanações aqui. Se não afeta aqui, a gente não vê. Entendi. Quer dizer, a gente vê, mas não vê emanações. Entendi. Você tá aqui mais confortável. Certo. Oh. Você consegue enxergar? Não, não dá pra enxergar. Ô, cara. Ô, caceta. Espera só um minutinho, deixa eu ver uma coisa. Não tô achando. Quero saber a descrição de magias. Como assim? Se vocês enxergam a magia, a hora da magia, mas acho que não. Aí não fala. Depende do grau de abarro, não é? Eu acho que a gente enxergaria. É que eu não lembro como é que é descrito no livro. Depois eu consulto isso, vai. Não é necessário por agora. Bom, vocês atravessam a cerca sem dificuldade. Uhum. Vocês veem que tem... deixa eu ver quantos guardas tem na guarita. Mas eu acho que são 8 guardas na guarita, isso. Caralho. É. São 8 guardas na guarita, uhum, ali na entrada. Existem mais... São mais 6 guardas que estão na guarita elevada. Uhum. E vocês veem o jipe, que ele fica circundando ali o perímetro. E a cada 5 minutos ele passa, ele dá uma volta completa. Ele vai passando devagarinho, com um farolete iluminando assim, ó, o matagal ali, a vegetação. Em busca de intrusos. Conforme eu passo pelos humanos ali, eu vou querer ver se eles têm alguma marca de seita, alguma coisa assim. Certo, entendi. Você diz uma tatuagem, alguma coisa assim? É, ou mesmo tipo um broche num... Meio tipo assim, por exemplo, sabe, com o uniforme da empresa. Entendi. Ah, mas você usa um brochezinho ali que é de uma seita que a gente já viu. Uhum. Né? Alguma coisa assim. Porque os caras estão mexendo com magia, eles devem saber alguma coisa. Entendeu? Certo. Compreendo. Joga pra mim investigação ou percepção, que for melhor pra você. Perception é melhor pra mim. Embora eu não jogue com vantagem. Perception é no cru. É onde? É no cru. 21. Porra! Tá, você nota duas coisas. São 8 soldados na guarita, uhum, mais 5 no jipe, uhum, mais 6 que estão lá no alto. E aí o jipe ele passa por vocês. Você nota essa coincidência no jipe. Você olha para os soldados da guarita e você nota essa coincidência também. Uhum. Tá? Todos eles têm um tipo físico similar, bem parecido. Todos eles têm um cabelo meio arruivado. Alguns deles têm sardas, certo? Uhum. E um dos soldados, você nota que no braço dele, ele tem uma tatuagem. É um nó celta. Sabe o que é um nó celta? Sei. É, imagina 2-3 triquetas juntas. Sim, sim. Tá? É um nó celta. Outros dois soldados, eles trazem, um deles um pingente de uma triqueta, certo? E o outro, ele tem uma pulseira, e nessa pulseira você nota que tem alguns símbolos ali, alguns enfeites ali, que lembra a mitologia celta. Ok. O que eu sei da mitologia celta? Tudo, teoricamente. Joga história. Com 7. 22. Isso. Sabe tudo. Conhece os deuses da mitologia celta, todos eles. Uhum. Certo? No caso, são seres etéreos. Que se refugiaram no planetério na, quando teve as batalhas etéreas, as guerras etéreas, e sabe que você nota pela fisionomia das pessoas todas, né? Você associa elas à Irlanda, à Escócia, uhum, aquela região da Grã-Bretanha lá, uhum, do Reino Unido. Bom, vou ficar só prestando atenção se eu percebo alguma presença de divindade, alguma coisa próxima. Se eles estão mexendo com coisas místicas, pode ser que eles tenham tentado invocar uma das entidades deles. Tá. Deixa eu ver uma coisa. Só um segundo. Mensagem. Vou consultar uma coisa no livro aqui, rapidinho. Tá, você não percebe a presença de divindades, okay, sendo utilizadas. Aparentemente não tem nenhum anjo ali. Não, eu quero anjo. Quero outro tipo de divindades. Deu certo. Não, não percebe. É esse tipo de divindades que eu estou dizendo. Não percebe. Tudo bem, mas eu vou sempre ficar prestando atenção nisso. Pera aí. Tá? E vamos adentrando. Pera aí. Barracão que vocês estão vendo tá aí, ó. Em azulzinho tá a cerca. E o barracãozão. É grande. A porta dele, uma porta enorme que vocês estão vendo próximo daí de onde vocês estão, ela tá entreaberta. Ok. E vocês conseguem ver lá dentro do barracão. Ele parece realmente um galpão. De uma transportadora, alguma coisa assim. E tá, vocês conseguem perceber lá dentro que existem quatro portas que estão fechadas. Acho que não, espero que não. E uma quinta porta que é só uma passagem para algum cômodo que está aberto. Não tem porta, é só um arco de passagem realmente. Aqui, né? Certo. Isso. Aqui passagem, ó. E as outras quatro portas vocês conseguem distinguir de boa aí. E a Tamiris está tendo informações privilegiadas. Desculpa, eu vou ficar aqui na cama. Porque eu pus névoa de batalha para vocês aí, né? Mas ela tá olhando no meu computador junto comigo aqui, então ela não tá vendo a névoa de batalha. Ela tá vendo tudo que tá por baixo. Eita, pô. Ok, o que vocês fazem? A gente vai entrar. Dentro ali existem quatro soldados, tá? Cara, eu ia perguntar, tem dois. Um, dois, três, quatro soldados. Essa é a posição deles. E vocês notam que diante dessa porta aqui, ó, existem mais quatro soldados. Caramba, quatro soldados. Só nessa porta. Só nessa porta. Certo. Quando que nós vamos voltar pra cá e começar a investigar? Você quer descer aí? Descer. Você acha que a gente tem algum tipo de proteção? Como assim descer? Descer é rei pro plano real, quero dizer, pro plano material. Baixar tipo uma assombração. Baixar tipo uma assombração. Vocês acham que tem algum tipo de proteção aqui? Acho que não. Vai lá. Não. Mágica, proteção deles mesmo. Eles têm armas, pelo jeito. Ó, oh, quem pode fazer isso funcionar bem e matar todos ao mesmo tempo? São quatro no meio do barracão e quatro do lado da última porta. Vixe, é muito cara. Tem algum tipo de luz aqui, Jeff? Todo iluminado. Todo iluminado. Peraí, deixa eu ver um negocinho aqui rapidão, gente. Quer dizer, todo iluminado. O barracão ele não tá todo iluminado, tudo iluminado. Porque aparentemente só tem soldados ali, não tá em atividade. Não tá tendo nenhuma operação ali. Né? Então vocês veem que existem linhas de luminárias no teto, tá? E apenas metade delas estão acesas. Tá uma sim, uma não, uma sim, uma não. Então dentro aí do barracão é um ambiente assim como se fosse penumbra quase. Não é exatamente claro, claro. Quero dar uma entradinha em uma sala. Você entra no barracão? Entro. Ok. Calma. Você falou que eu não podia ver? Pode ver. Não, eu não falei que você não podia ver. Eu falei que você estava tendo informações privilegiadas. Segunda seguida, cara. Ok, vou entrar. Mostra seu bichinho. Calma. O Gui. Vamos pra baixo. O Gui que ganhou o carro. O Gui ganhou um carro? Não, no jogo nosso aqui. É que a brincadeira que ele acabou de ganhar um ontem. A gente entrou aqui, viu todas essas paradinhas aqui. Isso aí, tudo é um barracão, tudo isso. Isso. Calma, vocês não vão entrar no barracão. Vocês vão entrar como no barracão, gente? Não, já passaram a cerca. Basta todo mundo dar cerca aí. A gente já não entrou no barracão pra ter todas as informações. Dá pra ver da porta. A porta ela tá entreaberta, ela tá semi-aberta. Tá, então eu vou fazer a visão do além e vou olhar pra toda a linha da porta, ver se tem algum tipo de barreira. Como assim? Me explica. Eu acho que é eu sei onde é os limites da porta, onde tem o batente. Uhum. Eu vou ficar observando esse batente e ver se eu acho tipo alguma coisa nos outros planos. Tá. Entendi. Não tem. Não tem barreira nenhuma, não tem nada nos outros planos aí. Não. Aparentemente está limpo, então. Vamos. Ok, como é que eu pelo planetário, eu vou revelar essas áreas aqui. Não vou revelar porra nenhuma. Como vocês querem resolver essas caras? Aparentemente está um pouco escuro lá dentro. Eu posso fazer que fique mais escuro ainda e vocês eliminem eles. Foi pra isso que vocês foram contratados, não foram? Você tá achando que eu vim aqui pra matar o mano, é isso? Não, mas acho que pode ser uma das suas especialidades. Acho que você está equivocado quanto ao que os anjos fazem. Não disse que todos os anjos fazem isso. Eu disse que se você foi contratado para isso, então você é apto para isso. Eu não fui contratado para matar humanos. Eu fui contratado para saber se aquele sabe a informação do céu. Nem foi contratado, foi coagido, né? Tem como a gente entrar naquela porta e matar os humanos? A gente pode entrar como pelo plano etéreo aqui dentro e ver se tem informações. Por exemplo, se aqui a gente vê que tem informações, a gente se materializa aqui, vê informações e vai embora sem os caras nem ver que a gente entrou. Eu quero entrar aqui, ó. Pra ver informações. Consegue entrar aqui pelo plano etéreo sem ver? Aqui consegue. Provavelmente. Então vamos lá. Mas como eu disse, fiquem sempre alerta. Ah não, sim, vocês querem navegar por fora aqui, ó. Ai, puta, eu cometi um erro. Por quê? Bom, foda-se. Então, se quiser falar, fala. Vai, o que vocês vão fazer? A gente vai entrar na última... Vocês querem entrar na outra só pra gente ir no direto final? Ah, eu vou em qualquer uma. Pra mim não tem problema não, eu vou investigar todas se eu não achar informação. Então vamos nessa aqui primeiro. Tá bom. Mas vamos pela janela aqui, ó. É aqui? Isso, revelar áreas. Aí eu clico aqui? E você abre uma janela. Assim? Você tomou ele. Não tem nada, ó. Tem nada, não. Eu, caralho. Isso aí é uma sala que é uma espécie de um vestiário e um refeitório juntos. Okay. Existem algumas mesas para as pessoas comerem ali, tá? E no canto de baixo aqui existe uma espécie de um biombo, só que ele é feito de concreto também, né? Uhum. E atrás dele algumas cabininhas e alguns armários para as pessoas colocarem suas roupas ali. Uma espécie de um vestiário. E junto com um refeitório. Tem dois soldados que estão jantando ali, comendo uma marmita. É, tem que passar a rola na marmita. Próxima sala. Próxima sala. Materializar só a rola assim. Peraí que eu vou abrir aqui. Meu caralho. Opa, voltei pra trás. Nessa sala aí tem uma escrivaninha. Um homem. Um soldado. Um pouco mais velho do que os demais que vocês viram do lado de fora. Sentado atrás dessa escrivaninha. Certo? Uhum. Ele tá lendo um jornal. Dentro da escrivaninha tem duas cadeiras. Tem alguns armários com alguns livros. E um arquivo de pastas suspensas. Dá uma olhadinha no título dos livros ali. Título dos livros? Tá, existem alguns livros que são relacionados a logística, contabilidade e livros relacionados a armas. Ok, faz sentido. Vamos nesse aqui agora? Por que você tem mais uma aqui? Não tem? Não, não, esse aí já é outro. Como assim? Esse aqui é um só. É uma sala grande só. Não. Não é não. Revela aqui. A porta tá aqui, ó. Cadê a outra? Não, é aqui, ó, Ariel. Aqui é uma, ó. Isso aí é uma cozinha. E não tem portas nessa cozinha. Ah, vai estar de canas, não porta. Tá? É uma passagem só. É uma cozinha ali. Tá? E dois rapazes jovens que estão preparando alguma coisa ali. Todo lugar vai ter gente falando poder desmaterializar, né, cuzão? Vamos lá? Ok. Aí vocês chegam aqui, ó. Revela esse pedacinho aqui. Tem um cantinho ali que não tem nada. Nossa, um cubículo. É um cubículo. E a gente vai aqui, ó. Vocês vão entrar aí, né? Que é festa, né? A revela. E joga um D2. Se der par, é bom. Se der ímpar, é ruim. Eu? É. Por que eu? Ímpar, hein? Como que joga um D2 aqui? Pode jogar um D4? Não, pode. D2 não, roda D2. Para, é bom ir para D2. Eu vou jogar um D4. Para, é bom ir para D2. Tapa. O bom não vai afetar. Viu? Para, é bom. Par. Vocês entram num elevador de carga gigantesco. Tão grande que cabe um caminhão ali dentro. Oh, caralho. Eita porra aí. Caminhão? É. Um elevador de carga, ele é enorme. Pera. Você vai para as profundezas. Vai para as profundezas. Exato. Vocês olham no elevador e ele tem dois números. Tá? É térreo e... Xeol. Xeol. D8. Queria que eu abri a câmera, era a calculadora. Pelo 1500. Era a calculadora, não a... Ô, Nenezinha, vem cá com papai. Vem cá, Nenê. Vem cá com papai, Nenê. Tá, térreo e menos 26. Nossa. Menos 26. Fora os botões de emergência, só tem esses botões de andar. Térreo, menos 26. Por que não? Bora, uma coisa de olhar aquela outra sala? Vamos olhar a última, né? É, então, depois, né, depois a gente desce para as profundezas. Joga outro dado. Para é bom e para é ruim. Posso saber primeiro? Pode. E aí, deu para onde? Esse elevador, pessoal. Vou jogar um D6 agora. Para é bom, né? E eles estão esperando o elevador. É sempre bom. Eita, porra. Vocês entram num fosso que desce para as profundezas. São obrigados a abrirem suas asas e ficarem flutuando. É o elevador. Já tá com as Mas elas estão fechadas, vocês estão andando de asinha aberta para tudo que é lado. A gente anda de asa aberta, amor, a gente tá no planetário. Vocês andam de asa aberta? Normal, a gente voa. Mas que A gente anda normal no planetário, a gente não fica nem na nossa forma de humano, a gente fica na nossa forma de anjo. Vocês ficam o tempo todo assim, então, andando. Andando. Eu vou voar, a gente geralmente anda voando. Tá, vocês saem, tem um buraco ali, cheio de cabos que descem para as profundezas. Aparentemente vocês saíram no fosso de um outro elevador. Que local estranho esse, não? É isso que os caras estão fazendo lá fora, não estão guardando a porta, estão esperando pra entrar. Caralho. Vamos descer com eles, vamos descer com eles. Vamos descer. Ah, verdade, não é isso. Descendo. Vamos então. E você atravessa coisa? Estamos descendo. Descendo? É plano físico, plano material. Fomos de planetária, descendo diferente. Ah, então consegue atravessar. Vocês descem 80 metros, 26 andares. Eita porra. E aí quando vocês chegam lá embaixo, o elevador tá lá. Vamos segurar o elevador pra subir? E aí vocês são obrigados a atravessarem o elevador. Uhum. Porém, você tá com aquela sua visão ativa ainda? Agora eu ativo, porque eu não sabia o que tem. Agora eu ativo. Tá. A passagem pra dentro do elevador é bloqueada. Você viu uma aura brilhando ali. E tá bloqueando a passagem de vocês pra dentro do elevador. Não tem quem atravessar isso. Não vai dar certo. Eita porra. Porque isso tá protegido. Bom, vou voltar pro plano normal aqui. Já é um bom lugar pra voltar pro plano normal, né? No meio do nada? Não, a gente pode tentar ir pelo de carga. Eu também sou a favor da ideia dela. Pode ser, só a gente vai ter que entrar no plano normal também. Não, sim. Mas nós estaremos sozinhos e não andamos no normal. Bom, o que a gente pode fazer é vai até a cozinha barra como é que é? Cozinha. Não, aqui. Refeitório. Refeitório barra vestiário, pega umas roupas, se veste dos caras e vai pro elevador. Eu não pareço irlandês. Eu não vou acreditar. Você não sabe que eles são todos irlandeses. A gente viu, tipo... Não, eu vi. Mundo... Mas eu não passei. Ah, todo mundo é ruivo. Até agora, sei lá. Todo mundo tem capacete. Todo mundo tem sobrancelha ruiva, caralho. É uma filial da Red Ribbon, é a Red Hair. É, cara, eu sou mais legal, acho melhor a gente já se materializar no elevador e já descer. Eu concordo com essa ideia. Tudo bem. Viu? Até hoje concordo com eu. Então, vocês vão na frente. Ai, que delícia, você vai atrás. Hoje é o dia internacional da mulher. Hã? Hoje é o dia internacional da mulher. Sério, Estrelinha? Ah, é um bom filme. Vamos lá. É controvérsias. Até porque ele vai ser lançado ainda. Não é de 2015, não é? Não sei. O que? Deadpool? Acho que não. É. Deadpool é 2013. Ah, então. Caralho, faz tanto tempo assim? Faz tempo, hein? Nossa, parece que foi ontem. Não, não pode ser. Eu acho que ela tá com a conta atualizada. Não é, não. 2016. Aí, viu? Vai ser lançado ainda. Por um ano. Cara, que foi lançado ainda, que eu vi. Viu o trailer, viu o trailer. Viu o trailer. Viu o trailer. Difícil, hein? Não, quer ficar deitado do lado, amor. Vai lá, Jess, a gente quer sair do plano etéreo, como é que faz? Calma, vou cortar o tecido pra vocês. Como que é, corta? Pronto, agora em vez de gastar 7 pontos, é só 3. 3? Ai, cara, ele começou, já perdi um monte de pontos de magia. Coisa errada, cara. Ele tá jogando errado. E apertar um botão do elevador. Essa aqui não é minha, amor. Você não quer pegar sua ficha aqui? A minha tá na prancheta. Oi, Nanezinha. Papai Sema também. Isso é fofa. Você precisa conhecer minha gatinha, talvez. Hã? Você precisa conhecer minha gatinha. Ai, é verdade. Ela é tão fofinha. Ai, ela é tão bonitinha. A minha tá aqui, praticamente deitada no PC do Jeff, atrapalhando a sessão. A minha não fica deitada, ela tipo, deita num puff que tem atrás de mim. Mas ela gosta de vir aqui no meu pé pra pedir carinho. É que pilantra. Aí eu tô aqui fazendo carinho dela, que ela tá aqui no pé. Tá, vocês entram no elevador então de carga. Sim. E aí vocês se desmaterializam, se rematerializam lá dentro. Não, primeiro eu quero ver se tem câmera, que eu quero me desmaterializar num local fora da câmera. Câmera tem. Eu quero, tipo, num local que não pegue a câmera e vou usar desatino ali. Não tem lugar que não pegue a câmera, sempre tem duas câmeras pra pegar todos os ângulos. Uma da câmera. É um elevador, é um fechado. Faca. É um elevador que tem duas câmeras. Vou usar. Jeff, quanto de espaço mais ou menos tem elevador? Quanto de espaço? Ah, é um elevador de caminhão. É enorme, olha o tamanho aí. Cada hexágono é 1,5 metros. E cada caminhão? 2, 3, 4, 5, 6. Então uma caixinha. 14 vezes 1,5 metros, 20. Então uma caixinha de assinado pra gente responder? Tá. Hora que a gente vai se desmaterializar, eu lanço escuridão. Ah, você vai escurecer tudo antes de desmaterializar. Não, quando desmaterializar, né? Porque tem que ser em mim, eu acho que tem que ser em mim. Ok, entendi. Vou usar desatino, tá? Só pra parecer que é normal. Se não tivesse entrado pela porta, acho que as pessoas vão ver. Certo. Beleza. E eu vou tirar nas câmeras, Jeff. Vai atirar nas câmeras? Vou atirar nas câmeras! Caralho! Porque você enxerga a escuridão. Eu enxergo. Não enxerga o olho, porra. É escuridão mágica. Escuridão dele, só ele enxerga, Ariel. Sério? Ou se você tiver infravisão. 10. 10. Eu posso te guiar pra você atirar nas câmeras. Não pode ser. Tá, você tá atirando com silenciador? Sim. Com silenciador, claro, né? Claro, mas tudo bem, vai. Hã? Não é assim, claro, claro, mas tudo bem. Não, eu tinha falado que ia colocar suicidão nas armas, Jeff. Eu falei beleza. Que ia atirar, ia atirar, né? Beleza. Vocês se materializam, escurecem o ambiente e destroem as duas câmeras. O que vocês fazem? Aperto menos 26. Aperto menos 26. O elevador começa a descer, acelera, acelera, acelera, acelera. Começa a descer com tudo, uma velocidade estonteante. Caramba, eles são bons, hein? Porra. Ok, vou 80 metros não. Depois, o elevador para e as portas se abrem. Arcum, ao redor de vocês, aquela barreira. De novo. Mas quando as portas se abrem, surge uma passagem nela que leva adiante. Certo. Então é para ninguém passar pelos elevadores direto. Ah, está nele. Podem entrar. E entra você. Vocês saem aqui, ó. Tô vendo onde vocês estão aí? Não. Não, porque eu não mudei vocês ainda. Caralho. Eu mudei só minha tela aqui, mas eu tenho que mudar os personagens. Eu agora estou... vocês estão se vendo. Sim. Eu já estava. Vocês estão no laboratório Camelot, da Avalon Corp. Diante de vocês, se abre uma porta do elevador, e ela dá para um corredor. Corredor de 3 metros de largura que termina numa outra porta também. Maravilha. Essa porta na qual o corredor termina, ela é uma porta dupla que se abre automaticamente por detector de presença. E existe um vidro na porta e vocês conseguem enxergar além dela. Vocês conseguem enxergar além da porta, que tem um salão circular lá dentro. E além dela um outro corredor e uma outra porta no final do outro corredor. Obviamente, acho que tá bem claro para vocês que essa outra porta vai dar no elevador social que vocês não conseguiram descer, certo? Certo. Então é isso. Só tem um caminho para ir. É. Bom, Jeff. E vocês veem que é um salão circular, certo? E o chão desse salão ele tá meio molhado. Existem grades de ralo no chão do salão. Tá? O chão tá meio molhado, meio úmido. E à esquerda de vocês, vocês veem que tem uma outra porta que leva pro sul. Vou com cautela ali. Olhando se não tem ninguém pra atacar a gente. Quanto que é a sua percepção passiva? 20. Certo. Você olha ao redor e você vê no teto desse salão circular, cujo teto é abobadado, ali no teto existe uma luminária pregada, tá? Tipo de alarme, de alerta, certo? Então uma lâmpada, tipo um giroflex no centro dele. Sim. Tá? Existem luzes que elas estão embutidas no teto, por todo o teto, clareando toda essa sala circular. E nesse salão circular você vê diversos chuveirinhos, como se fosse chuveirinho de incêndio. Um monte ali no teto e nas paredes também. Estranho. Consigo acessar o sistema de segurança deles? Como? Tem algum... Pelo circuito de internet. Ô Jeff. Pode tentar. Tentar mapear meu PC. Ok. E aí o que você faz? Pego a parte de internet, a peça de internet. Vou conectar. Ah, cabo de internet, você vai conectar no laptop. Eu quero conectar a rede deles. Ah, entendi. Vou pegar a rede de segurança deles. Não tem cabo de internet aí. Não tem cabo de internet aqui? Nesse lugar não. É um elevador e um corredor. Por que teria cabo de internet aí? Né, Samir? Coisa louca? Ô Jeff, bom. Ô Jeff. Oi. O pessoal chegou aqui, eu vou deslogar, beleza? Beleza, então. Vamos parar por aqui hoje, então? Fechou. Vamos. A gente continua aí algum dia durante a semana, a gente combina depois, um dia que ficar bom pra todo mundo. Maravilha, vamos combinando. Senão vai ser meio corrido por causa do meu planejamento, mas dá noite pra jogar algum dia assim. Beleza, então. Vocês estão gostando? O que vocês estão achando? Tô curtindo. Você vai ver minha moeda, cara. Minha moeda da história. Você vai ver o último ainda. Bom, amanhã nos vemos então. Isso, amanhã. Beleza, até amanhã, Jeff. Até amanhã, gente. Bom descanso. Tchau.